Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 83. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu apresento os meus companheiros aqui de bancada. Seja bem-vindo, Wellington Leal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem muita corrida para falar, viu? Esse final de semana foi full. É, completo mesmo. E apesar, né, de na NASCAR, né, ter passado meio que em branco esse lance de acidentes mais graves, mais plasticamente, né, assim, big ones, a MotoGP não deixou de ter uns momentos meio big ones, tá? E o nosso aqui vai comentar já já. Mas enquanto isso não chega, Gustavo Full. É isso aí, pessoal. Completo de novo aí o time. Vamos falar aí sobre as corridas aí e botar o papo em dia. É isso aí. Como bem lembrou o Gustavo, né? Estamos aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse, se assim podemos chamar, né? E agora vem a nossa recente aquisição como um colaborador de luxo, né? Se Deus quiser, vai ser um membro aqui do programa, mais algum tempinho só a gente vai, quem sabe, pressioná-lo, né? De todas as formas, puta, pressão minha do Wellington não deve ser fácil, né? Mas seja bem-vindo, Jarbas Camargo! Opa, obrigado, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, né? Final de semana repleto de corridas e também a NASCAR não deixou a desejar. Para quem é fã de Kyle Busch, né? Modéstia à parte. É, rapaz, foi um final de semana, sabe? Assim, que eu vivi, respirei automobilismo, né? Eu não digo que chegou a ser um dia de Thiago, um final de semana de Thiago Raposo, tá? Porque eu não consigo, né? Conciliar todas as minhas atividades, né? Porque você sabe, professor leva trabalho para casa, né? E sem dizer outros assuntos a mais que eu tenho que me preocupar aí, né? Dar uma força para a patroa, né? Mas eu vi muita corrida, tá? Então foi meu dia de Thiago Raposo. Estou muito contente com esse dia, tá bom? Opa. E terminei a noite, inclusive, né? Vendo o lance do Emerson Fittipaldi, tá? Que a gente vai debater aqui no programa também. Mas temos muitos assuntos, né? E lembrando que o Fórmula Fu é um podcast pensado, né, para ser uma forma melhor para você estar ouvindo, né, um programa que tem que ser agradável, tá? Ele tem que ser um programa sério, ao mesmo tempo que ele debate com humor os assuntos, para melhor agradar você, né, que é o nosso amigo ouvinte, como nós dizemos, né, e como nós os consideramos, para estar participando aqui com a gente, para estar ajudando a fazer um podcast cada vez melhor. Peço a sua ajuda para ajudar esse podcast a crescer, né? O nosso feeling aí, graças a Deus, está sendo muito bom entre o pessoal que ouve. Vamos ajudar a crescer cada vez mais aí o Fórmula Full. Vamos fazer desse podcast o seu podcast. O seu podcast onde você vai encontrar as suas ideias, onde você vai encontrar a sua voz em áudio gravada participando com a gente, né? Isso que é um pioneirismo entre os podcasts do Fórmula Full, né? Nós trouxemos, né, o ouvinte, não com as perguntas lidas, mas com a sua voz participando. Ouvintes que se tornam nossos amigos. Nós vamos vir com novas promoções aí no futuro, tá? Um futuro muito breve, tá bom? Fiquem no aguardo. Aliás, eu peço para vocês, ouçam, procurem a edição 82, né? Tá na sequência das postagens aí, né? Foi muito bom o Wellington, o Jarbão e o Gustavo Fu fizeram um history, né? Nosso primeiro history, que vai ser mensal, tá? E fizeram sobre o Colin Chapman, né? Que foi o assunto, né, que entre os quatro assuntos colocados para serem votados, foi o mais votado. A gente vai colocar semana que vem mais quatro assuntos lá no nosso grupo no WhatsApp. Se a coisa crescer, a gente vai começar a colocar no Facebook e em outras mídias para votar. Vamos ver assuntos bacanas, vamos trazer história. Como um primeiro programa, eu estou muito orgulhoso dele, né? Eu não participei diretamente dele por um problema de saúde que eu tive semana passada, mas os três cavaleiros aí que sobraram fizeram um programa sensacional. Sem falsa modéstia, eu devo admitir, um dos melhores podcasts que eu já ouvi, e se tratando de podcast histórico, o orgulho que eu fiquei dessa equipe que eu tenho aqui trabalhando comigo foi imenso, né? Então os três aí estão de parabéns mesmo pelo que fizeram. Quero deixar registrado isso aqui em aberto no início do nosso programa, tá bom? A história é muito bem contada, muito bem vista, muito bem analisada por quem já tinha uma base de conhecimentos. Isso foi o mais importante, tá? Mas lembrando sempre de divulgar, né, os nossos contatos, Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que o nome Hoffmann tem dois F's e dois N's no seu final, ingohoffmann.org.br. Acesse e ajude uma criança a ter esperança. Nossos contatos na internet, é o formulafull.wordpress.com, que é o nosso site. Nosso e-mail, mande sua ideia, sugestão, análise, se você quiser fazer por escrito, é o formulafull1@gmail.com. Nós temos o grupo no Fórmula Full e a página do Fórmula Full no Facebook. Chega lá então na lupa, digita Fórmula Full, tá? Que você vai encontrar os dois, né? As duas formas de interação no Facebook. O Twitter ainda é o @DanielGimenez79, que está carregando a alcunha de oficial do Fórmula Full, mas já está para ser substituído por um novo, né? Que semana que vem, quem sabe, a gente já dá esse Twitter novo aí para aumentar a nossa interação com o pessoal, algo mais específico para o Fórmula Full. O Instagram é @FórmulaFull e o grupo no WhatsApp, né? Envia sua mensagem para mim, para o Jarbão, para o Gustavo Full, para o Wellington, pedindo para ser adicionado. Envia essa mensagem pelo Facebook. O link para os nossos Facebooks aparece na postagem de cada edição do Fórmula Full. Participa lá, tá muito legal, meu. Os caras mandam muita, muita ideia lá. E é pelo grupo no WhatsApp que você envia a mensagem por áudio para participar com a gente, tá bom? Então, vamos entrar, vamos participar, vamos abraçar essa ideia, vamos fazer desse podcast o seu podcast. Vamos fazer desse podcast o melhor podcast, né, de automobilismo aqui no Brasil, tá? Que é possível sim, nós temos força de vontade, nós temos a capacidade para chegar até lá, né, a busca de um podcast profissional. Então, nos dê essa força que vocês vão ser retribuídos, tá bom? É isso aí então, galera. Né? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos começar então falando dela, né? Que é a principal categoria, né, do automobilismo mundial, e apesar de estar com um sistema de classificação pífio, né, que foi outra palhaçada, né, nós tivemos pelo menos uma corrida um pouco mais dinâmica, e não posso dizer um vencedor surpresa, né, até porque o Nico Rosberg é piloto da Mercedes, mas eu não esperava essa segunda vitória do Rosberg impondo-se dessa forma, né, para o Lewis Hamilton, quinta vitória seguida dele, se considerarmos o ano passado, tá? Então o Rosberg meio que parece aí com gana de campeão, né, o Ayrton Leal? Olha, o Rosberg, quinta vitória seguida, se a gente contar as três do ano passado, essa segunda vitória seguida dele, tá fazendo boas largadas, ao invés das péssimas largadas do Hamilton. O Hamilton, inclusive, eu tenho até para falar uma coisa, né? Eu acredito que ele foi muito conservador na freada ali, e ele deixou que o Bottas imaginasse que tinha um espaço ali. E quando você tá numa largada, meu irmão, você tem que se preocupar com quem que vem atrás. O Hamilton ali foi fazer uma curva freando muito cedo e querendo fazer a curva como se tivesse ninguém na cola dele. E o Bottas chegou ali, entrou pensando que o Hamilton ia deixar um espacinho e ocorreu a colisão. Mas aí, vindo até da classificação, a diferença entre o Hamilton e o Rosberg foi mínima. E o único erro do Rosberg foi na última curva, que ele perdeu um pouquinho à frente do carro, teve que dar uma levantada de pé, uma corrigida, e ele perdeu milésimos de segundo ali, e o Hamilton fez a pole. E o sistema de classificação, né? Eu acredito que ninguém está satisfeito com isso, e mostra como que politicamente a Fórmula 1 não se resolve. É praticamente uma queda de braço ali, que a picuinha é regra e ninguém quer dar o braço torcendo, ninguém quer ver o bem de todo mundo. É, Wellington, só me corrija uma coisa aí que eu não sei se eu entendi bem. Você falou que a diferença no final do Nico pro Lewis Hamilton foi mínima? Foi, acho que foi 20 ou 30 décimos de segundo, se eu não me engano, cara. Não, a diferença de tempo foi 30 segundos. Não. Tô dizendo na classificação. Ah, perdão, eu entendi no resultado final da corrida. Não, na classificação. Na corrida, a batida do Bottas no canto do Hamilton ali atrapalhou o floor, né? O assoalho do carro do Hamilton. Isso. E o Hamilton perdeu um segundo por volta. Eu falei, nossa, onde tava o Kimi, né? Que chegou em segundo. Não, eu tô dizendo a classificação. Foi. Cara, a Sky Sports, eu fui assistir a abertura, né? E eles fizeram a comparação da volta do Hamilton e do Rosberg. Cara, estava idêntica até a última volta, cara. Idêntica, a volta deles estavam no mesmo tempo, igualzinha. Só na última volta que o Rosberg deu uma vaciladinha e o Hamilton fez perfeito. Não, verdade mesmo, cara. E eu gostei muito dessa corrida, né? Apesar de ser um circuito não tradicionalmente de boas disputas, tá? Mas a dinâmica, né, começou já a impressionar, né, de início, a largada, aquela coisa toda, o toque do Bottas. E Gustavo Full, Eu achei o Bottas meio afobado, cara. Meio que se não tem o Hamilton ali, ele ia pegar lá no Rosberg, se bobeasse, cara. Você achou que ele, de repente, estragou um resultado melhor do Lewis Hamilton e ele já pode estar sendo meio que mal visto aí pelos pilotos aí de ponta, como Kimi Raikkonen? O que você tem a dizer, ô Gustavo? Eu achei que a manobra dele não teve nada demais. Ele freou meio em cima e tal, mas o Hamilton também ele fechou bastante. Na verdade, ele foi um pouquinho otimista em achar que o Hamilton ia deixar a porta aberta. Mas eu vi como um incidente de corrida. Mas assim, Gustavo, dá tempo do Hamilton, em plena largada, e sabendo que ele está no traçado correto, avaliar se o Bottas ia vir todo estabanado daquela forma, cara, eu acredito que seja meio difícil a reação do piloto a tempo para isso. Não, eu digo, eu não estou botando a culpa no Hamilton, estou dizendo que o acidente foi um acidente de corrida, na minha opinião. Não seria evitável? Seria. Então quer dizer que o Bottas exagerou. Na verdade, todo acidente de corrida, ele pode ser evitável, dependendo do ponto de vista, né? Uhum. Tá, então é aquela história, né? O jeito que o Bottas vem ali, cara, um piloto de Fórmula 1, ele tem que ter um pouco mais de noção de espaço, entendeu? Não criticando, se tenta, vai criticar, se não tenta, critica da mesma forma, mas tem que tentar com um pouco mais de ação correta, né? Porque o Jarbão, que gosta muito de NASCAR, sabe muito bem como os caras fazem bem disfarçadamente para tirar um outro da pista ou para dizer que foi um esbarrão. Mas ali não dá nem para esconder, né? Na minha forma de ver, né? Então, eu acredito sim que foi responsabilidade do Bottas ali, tá? Obviamente, né, o Bottas, ele tem todo um potencial pela frente. Mas eu acredito que se ele não corrigir um pouco isso daí, ele pode ficar um pouco queimado. Você não acha, Jarbão? Então, Dani, o Bottas, pelo que eu acompanhei, assim, por noticiários e declarações, ele é bem arrojado. Ele tem uma brecha, se ele acreditar, ele vai, e seja o que Deus quiser. Pode acabar, eventualmente, acontecendo toques e batidas, aí, como aconteceu com o compatriota dele, né, com o Kimi Raikkonen, aí no final de 2015. Então, fica sujeito e consequentemente mal visto também, né? Se ocorrerem coisas como essa com mais frequência. Não, verdade mesmo, né, cara? Então realmente tem que dar uma maneirada aí nesse sentido, tá? Até porque se tornar algo muito recorrente, né? É o que o Jarbão falou, o pessoal acaba pegando fama, a gente sabe o que acontece na Fórmula 1. Deixa eu só dar as 10 primeiras posições para depois a gente começar a debater os demais resultados. Então, Nico Rosberg, como nós dizemos, venceu. Em segundo, Kimi Raikkonen a 10 segundos com a Ferrari. Em terceiro, Lewis Hamilton. Quarto, Daniel Ricciardo, tá, da Red Bull. Quinto, espetacular Romain Grosjean da Haas. Sexto, Max Verstappen. Sétimo, Daniel Kvyat. Oitavo, Felipe Massa. O nono, Bottas. E décimo, espetacular Stoffel Vandoorne. Tá bom? E o Ayrton Leal, o Kimi Raikkonen chegou numa boa segunda posição, o Vettel, coitado, né, foi a Ferrari da vez, né, na primeira etapa foi o Raikkonen que arregou, né, o motor lá, mas durante a corrida o Vettel nem conseguiu largar, né, me lembrou o Schumacher em 1996 na França, né, que após a volta de apresentação, um pouco antes dela, o motor também da Ferrari arregou e saiu da corrida, tá, e aí aconteceu com o Vettel isso é muito frustrante para um piloto, né, e meio que mascara o potencial, né, que poderia ter obtido a Ferrari nessa corrida. Eu acredito que se não é isso, pelo menos o segundo e terceiro lugar poderia ser deles, tá? E o Daniel Ricciardo veio bem também, mas eu quero que você faça uma análise aí do Grosjean, meu amigo. Que corrida foi essa? Ele melhorou de posição. Para quem achou que aquilo foi, né, sorte de principiante, aquele sexto lugar na Austrália, né, para Haas, que o Grosjean já não é mais principiante, que quinto lugar, hein, meu amigo? Cara, olha, foi realmente um quinto lugar que foi de tirar o chapéu pra equipe Haas, viu? Mano, olha, eu não acreditava, achei que o resultado na Austrália foi muito circunstancial, mas esse quinto lugar no Bahrein fez mostrar que a Haas não tá brincando. Esse motor Ferrari empurra muito bem, esse carro tá muito bem feito. A largada dele e do Gutierrez foram umas largadas sensacionais. Foi rápido o tempo todo, conservou o pneu, foi pra cima. Ele passou o Felipe Massa 3 vezes na corrida. O Grosjean tá em alta, ele é piloto, cara. Olha, se eu não me engano, ó, eu tô levantando a lebre agora. Se o Kimi se aposentar, não duvido, o Grosjean pode ser companheiro do Vettel em 2017, hein? É isso aí, então foi uma boa corrida aí do Romain Grosjean, né? Realmente impressionando, a Haas aí, né? Sendo a melhor equipe estreante desde a Brawl, mas se você for considerar que a Brawl já existia, era a Honda, né? Só trocou o motor Mercedes, aí mudou o nome do carro, do chassi, né? Isso teve uma duração efêmera. Acredito que uma equipe, né, que com mais vitórias pelo tempo que ficou na Fórmula 1 é a Brawl, ficou só 1 ano, né? Então foi a coleção de miniaturas mais completa que eu já fiz. Eu comprei do Rubinho e do Jason Button, completei. Todos os carros da Brawl eu já tive, né? Inclusive o campeão. E o terceiro colocado foi o Barrichello naquele ano. Então, excelente equipe, tá? A Haas está muito bem, então, né? Eu posso dizer que eu nunca vi uma estreante vir dessa forma, né? Que eles vieram, tá? Claro que tivemos outros casos da Fórmula 1, mas esse aí é muito especial. E falando um pouquinho mais, né, Dani? Era o que eu vou lembrar do Marco Bianchi lá no Rock Go MTV. Era o que eu vinha frisando. Jenny Haas não vem pra brincar. É verdade. E essa junção com a Ferrari foi a melhor coisa que ele fez. Até a estratégia dele é feita por pessoal mandado da Ferrari. Isso. O cara tem tudo. Pacote completo. É a franquia da Ferrari. Exato. Muito bem feita. Não, verdade mesmo, né? Melhor franquia que eu já vi aí na história do automobilismo, né, em execução. Que a Sauber parece que nunca conseguiu fazer juntamente com a Ferrari. Você já pensou? A Sauber aí, tantos anos de parceria com a Ferrari, chega uma equipe e já começa a meter um resultado. Gente, a Haas tá à beira de um pódio se continuar assim. Com certeza. Né? Dá um, como diria o grande mestre Edgar Melo Filho, Fox Sports. Edgar é a solução para a audiência. Somar todo mundo aí não dá meio policial civil, com exceção do Thiago Alves e do Sérgio Lago. Edgar. Mas como diria o mestre, um dá um currupei, o outro não sei o que lá. O que que acontece? Pódio para Haas. Entendeu? Ou às vezes até por mérito próprio na pista, meu amigo. Depende da corrida, da situação. Dá uma chuva meio esperta, esse Grosjean vem para cima. Você acha que esses caras não aproveitam essa hora? Com só certeza. Risca que não tem nada a perder. Esse ano é deles, eles têm que vir pra cima. Entenderam? Olha que carro pra anunciar, hein? Olha que oportunidade, tá? Então, realmente, aí a Haas vem pra mostrar serviço, tá bom? E se cuida até Ferrari, hein? Deixar eles abocanham vocês também, com o motor de vocês, tá bom? E assim, o Wellington, e o Felipe Massa, meu? Na largada, aquele pororó todo lá, ele acabou pegando a segunda posição... Mas a Williams, mais uma vez, foi a Williams. É, a estratégia da equipe não era das melhores, né? Eles, eles não se inspiraram, talvez, na estratégia da Mercedes na Austrália, imaginando que o pneu médio, né? Cara, essa Williams é ruim de tática desde a época do Piquet. Mas, Dani, eu tava dando uma analisada. O Bottas foi andar último stint de pneu macio, 20 voltas, e ele era 1 segundo mais lento que o Grosjean com o mesmo pneu, com a mesma quantidade de gasolina, cara. Então, o carro não tinha ritmo de volta. Quando você não tem ritmo de volta, cara, você pode fazer a estratégia que for, não adianta. O Massa, ele tava com pneu super macio, ele foi um dos primeiros a entrar no box, então ele não tava conseguindo tirar tempo e conservar o pneu. Ele colocou o médio pra ver se ele conseguia andar mais, mas não deu. O tempo que ele ganhou em evitar uma parada não compensou a diferença que ele tinha de velocidade pros outros. E mesmo se ele colocasse o pneu mais macio, o carro também não andava pra compensar a parada. Então eles estavam sem condição, cara. Assim, quando o carro não anda, filho... Só um Fernando Alonso tirando o coelho da cartola, chovendo... É complicado. É verdade mesmo. Antes da gente dar sequência aqui, Wellington, vamos lá já colocar o momento WhatsApp aqui no ar, né? Que o Ricardo Bannerman mandou uma mensagem, né, sobre o que a gente está achando da Sauber e da Haas, né? A gente já falou um pouco da Haas, a gente emenda alguma coisa se for necessário, e depois a gente fala da Sauber, né, nessa situação caótica que já foi anunciada hoje, que pode não disputar nem o GP da China. Coloca aí, então, para a gente, né, o momento WhatsApp aí do Ricardo Bannerman para a gente ouvir. Olá, galera, aqui é Ricardo Bannerman falando. Eu tenho uma pergunta sobre a Sauber e Haas. A Haas começou muito bem mesmo, é só fogo de palha, apesar de já temos um segundo ótimo resultado. Parabéns, Groselha. E a Sauber? A Sauber tá ruim mesmo? Ou é só uma marolinha? Olha, respondendo ao Bunnyman, realmente a Haas tá excelente. Inclusive, deu uma notícia que o Gene Haas disse que ele espera pontuar em todas as corridas agora, depois desse ótimo resultado. Quanto a Sauber, eu tenho receio que ela, se ela continuar nesse jeito, vai tomar até da Manor. Porque o Verlaine conseguiu, se eu não me engano, a sexta melhor volta no GP. Tava andando muito bem. Conseguiu passar para o Q2. Entendeu? Olha, tá preocupante. Tem notícia aí especulando que não tem dinheiro para levar a equipe para a China. Que a Monisha não foi pro Bahrein para resolver o problema na Suíça, que estão dizendo que a Ferrari vai entrar, a Fiat vai entrar com uma grana e vai colocar o nome Alfa Romeo na Fórmula 1, pegando a Sauber, né, passando ponto para eles. Tá difícil, viu? O Felipe Nasser tá numa equipe que não tem muito futuro, não tem estrutura, e vai ser a segunda equipe que o Ericsson sai. E dá problema, porque ele tava na Caterham e a Caterham não fechou. Ele tá na Sauber e a Sauber tá indo pro mesmo caminho. Meu Deus, novo pé frio da Fórmula 1 se chama Marcus Ericsson. É o popular nuvem. Onde ele escola com o Alonso. É o novo... como que é? O coveiro da Fórmula 1, o mata-equipe. Nossa, cara, depois dessa ninguém mais contrata o cara, não. O cara sai pra lá, meu amigo. Onde você senta a bunda, funda economicamente. Tá? É, não dá, não. E chegou uma mensagem aqui do Rodrigo Vilela, né? Durante a nossa gravação. O Wellington, coloca aí essa mensagem do Vilela, que ele vai estar questionando aí o balanço de força da Mercedes que a gente tava início do debate aí da corrida. Coloca pra gente. Positivo. Salve, Daniel. Salve toda a galera do Fórmula Full, um grande abraço meu, do Rodrigo Vilela, toda a galera do Bandeirada também, sempre ligado no podcast de vocês. Eu queria a opinião de vocês, queria saber se depois de tomar duas trauletadas do Rosberg, se o Lewis Hamilton ainda pode ser considerado o favorito ao título, ou se ele já caiu para uma categoria de um dos favoritos. Abraço. Olha, fala aí, Dan. Não, eu assim, cara, eu tenho um pé atrás com o Nico Rosberg, entendeu? Eu acho que o Rosberg, às vezes, ele perde o fôlego. Eu já vi isso em 2014, eu já vi isso em 2015, e eu fico temerário de acontecer novamente em 2016. Quero eu que ele vá pra cima, entendeu? Realmente... E apesar de eu admirar muito o Lewis Hamilton, eu gostaria de ver um campeão diferente em 2016, até para melhorar o interesse da categoria, mas por merecimento, entendeu? Não por, né, interesses comerciais, como eu disse. Então, realmente, eu acredito sim que pode, mas com um pé atrás. E você, Wellington? Eu acredito que o Nico está muito forte. As poles do Hamilton não tem mais tanta vantagem assim. Nas corridas, por exemplo, na Austrália, quando ele teve perto do Rosberg, até na relargada, ele não conseguiu andar no ritmo. Ele passou o Raikkonen, mas não chegou perto do Nico. O Nico tá forte esse ano. Tá forte. E ele é um dos postulantes ao título, junto com o Hamilton. Nesses três anos que a Mercedes tá competitiva, tá muito na frente, eu acho que é o melhor momento que o Rosberg já teve até agora. Mais do que quando ele ganhou a corrida da Austrália, o Hamilton, em 2014, e o Hamilton abandonou. Em quatro corridas seguidas, o Hamilton ganhou e o Rosberg chegando em segundo, mas liderando o campeonato, em nenhum momento eu vi o Rosberg tão forte que nem nesse começo do campeonato. Não, verdade mesmo, né? Gustavo, que a sua opinião sobre isso? O problema do Rosberg é que ele tem o psicológico dele, eu acho ele muito fraco, tá? Nesse sentido. Que quando o Hamilton começa a fazer aquele joguinho dele lá, de meter pressão e provocar, ele meio que perde um pouco a concentração, ele deixa de ser o piloto que ele é. Que ele tem um. Ele não é melhor. Não é melhor que o Hamilton. Mas ele é muito próximo dele e às vezes ele consegue superar. Mas acredito que na medida que o Hamilton retomar os resultados aí, não tiver nenhum deslize nem nada, e ele vai tomar a frente de novo por esse fator, né? Essa parte psicológica. É, tem um pessoal que não gosta muito de falar da parte psicológica, né? Mas realmente ela conta muito no automobilismo. Não adianta, se psicologia conta no seu dia a dia para qualquer atividade, imagina numa concentração absurda, numa pressão como é aquela. Claro que não dá pra gente adivinhar, mas a gente tem que colocar que realmente a parte psicológica do piloto está sim na balança, tá bom? Se não tivesse, meu amigo, qualquer um chegava lá e fazia a festa, tá? O Jarbão quer opinar alguma coisa sobre isso, Jarbão? Então, né, eu torço para que o Rosberg ele seja campeão pela Mercedes, porque ele é o piloto que está lá desde o início, né, da equipe, né. Teve que, vamos dizer assim, não foi muito difícil, vai, mas teve que aturar o Schumacher no retorno dele, Fórmula 1 e tal. E engoliu o Schumacher, hein? Exatamente, né? Então, ele merece isso pelo tempo que ele está na equipe, mas ele tem que ser mais preparado psicologicamente para fazer isso acontecer, porque daqui um pouquinho, né, que nem o Gustavo falou, o Hamilton já começa a jogar para cima dele, né, aquele jogo psicológico, que o Hamilton aí já mostrou uma birrinha também, disse que não dá para contar 5 corridas consecutivas que ele ganhou, porque a temporada começou só faz 2, para dar uma diminuída, né, uma minimizada na performance do Rosberg. Então é nesse tipo de coisa que ele não pode cair. Não, verdade mesmo, né, cara? E realmente, se analisando a Mercedes, o que ela é hoje, né, se lembrar que isso daí era a Tyrrell, meu amigo. Né? Era a Tyrrell, foi comprada pela BAR em 99, né, que entra a administração e o nome total da BAR, né, e aí depois se torna, né, a Honda, aí da Honda Brawl, da Brawl Mercedes, cara, né, como que é a Fórmula 1, né, eu tava refletindo isso aí agora, tem pessoas que não se ligam nessa parte histórica, tá, se você for pegar aí muitas equipes, a Renault hoje é a Toleman, entendeu? Isso. A origem dela é a Toleman, de Toleman Benetton, de Benetton Renault na segunda fase, quando ela volta para a Fórmula 1, né, aí depois ela é vendida, tá, aí vai Lotus, né, Renault Lotus, depois Lotus Renault, aí depois só Lotus e agora retorna como Renault, né, cara, então tem muitas equipes aí hoje que estão no grid e estão a Toro Rosso e a Minardi, entendeu? Então você vê que realmente, né, nesse quesito aí hoje, né, a história da Fórmula 1, ela é muito rica, é muito rica, tá, então a gente às vezes pensa, né, a Mercedes vai conquistar o terceiro título, como o Jarbão lembrou, o Rosberg tá lá desde o início, ele tá desde o início do projeto Mercedes, se for ver, tem muito mais história, né, então, realmente, é de se tirar o chapéu, né, eu gostaria de saber se o espólio, né, tipo, museu, essas coisas, continua, né, com as equipes que vão sendo compradas, mas depende do acordo, né, gente que vende equipe e fica com a parte histórica deles. Mas no Brasil que a gente não teve esse cuidado, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Mas vamos falar de McLaren. O Alonso não participou, né? Ficou fazendo. Já sabia que ele ia poder participar e começou a fazer um tipinho que queria, sabe? Marketing é marketing, né? Ficou fazendo figurinha fácil pra câmera, né? Carro saindo, ele botava a cara pra aparecer na foto, né? Parecia ator em início de carreira, passando na frente da câmera toda hora. Ele botou fogo no rondense pra ficar falando com o seu comissário pra ele poder correr e e não deixaram. O Rondênis ficou de carinha brava, como sempre. Sim, o Rondênis, ele deve pagar todos os pecados dele com esse Alonso, cara. O cara foi pra equipe dele, fez aquele imbrogólio em 2007, chantageou o dono da equipe, fez os caras tomar um processo recorde na história da Fórmula 1, uma multa milionária, e tá lá atazanando a vida do cara, né? O Alonso realmente, ele merece um capítulo à parte, tá? Mas o Stefan Van Dorn, né, substituiu ele e foi muito bem, né, o Wellington Leal. Chegou em décimo, poxa, pra um cara que, primeira corrida, num carro que tava vindo aí difícil de marcar pontos ano passado, né? Então, vamos tirar o chapéu pro belga, né, cara? Com certeza, ele fez o primeiro ponto da McLaren no ano, pô. Sim. E detalhe, hein? Isso mostra o quanto as equipes estão errando em não pegar o cara que ganha GP2, né? Não, o Van Dorn, ele realmente é um caso à parte. Desde a Fórmula Renault 2.0, que ele bateu o Kvyat, ele já estava no radar de todo mundo. A McLaren foi lá e pinçou ele, entendeu? Olha, ele não botou um pé fora. O que ele errou ali no final da primeira volta, que o Pérez e o Verstappen quase passaram ele, ele se manteve, ficou tranquilo. Na freada da 1, ele passou os dois e foi embora, entendeu? É um piloto constante. É, uma coisa que eu via no Pérez, por exemplo, no tempo da McLaren com um carro difícil, ele não conseguia manter o mesmo tempo, ele tinha uma variação até, às vezes, de meio segundo para mais e para menos, uma sequência de voltas. O Van Dorn não tem isso, ele é um relógio. No primeiro GP do cara, um carro difícil, pneus difíceis de lidar, você pode ver quantos pilotos novos entraram na Fórmula 1 e não conseguiram. Não conseguiram ficar porque o carro da Fórmula 1 hoje em dia, para ser rápido, ele é muito complicado. Combativo. Teve a primeira volta dele é incrível. Eu até coloquei no grupo do WhatsApp lá. Ele disputando com todo mundo, sem colocar o pé fora, sendo rápido, tá passando, sendo ultrapassado e tentando dar X. Olha, todo mundo no paddock elogiou ele. E se a McLaren não der um assento para ele ano que vem, o contrato diz que ele tá livre e qualquer um que tiver um lugar vai pegar, cara. Ah, cara, se não entrar no lugar do Alonso, entra no lugar do Button. A McLaren não vai ser tão burra assim, pelo menos eu acredito que não. Né? Tá aí um cara para reerguer essa equipe, é ele. Não, e é um cara que tá fazendo um trabalho de piloto campeão do mundo, classificou na frente do Button. O Button não é um bom classificador, mas o cara tá na primeira corrida dele, o cara classifica na frente do Button. É, meu amigo, tá lembrando quando o Schumacher chegou e o Piquet, né, levou tempo, porque o Piquet já tava em via de se aposentar. E, né? E o Hackney em Portugal, 93? Sim, mas só foi aquele espasmo, né? Depois... Não, mas o Hackney também tinha experiência com a Lotus, né, não era estreante. É, tinha isso também. Mas o outra, cara... ficar na frente do Senna é ficar na frente do Senna. Mas também a McLaren aquele ano, o Senna já sabia que não conquistava nada, né? Tem que ver realmente se o Senna fala, ah, é, meu irmão, senta aqui. O Senna qualquer dia da semana é rápido, né, cara? Sim. O Senna, quando você tá acordando segunda-feira, né, ele já tava no banho, entendeu? Se chegasse o Senna, vamos lá comprar o pão na padaria, ele tava classificando. Não, com a bicicleta. E... assim, né, só passando meio por cima aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo na Fórmula 1, Max Verstappen fez uma boa corrida, foi sexto, dessa vez não caiu a chupeta, tá? O Daniil Kvyat se mostrando um cara muito burocrático, não tô gostando do estilo dele. Mas, ô Dan, falando com o Kvyat, ele deu problema na classificação, ele saiu de 15º, chegou em sétimo? Sim, mas eu acho ele burocrático, cara. Não, ele larga mais na frente, ele fica lá com aquela cara de tacho dele, que parece que bateu um prego na cara dele, é estranho. Não sai daquilo. O Dan, ele fez um stint longo, conservou o pneu e foi rápido, cara. Não foi uma prova fácil essa daí, viu? Mas pra mim é um cara burocrático. Não. Ele chega na outra corrida, ele consegue largar em quinto, aí ele vai chegar lá em 20º. O Daniel Ricciardo é um osso duro de roer. O final do ano passado... ele, do meio do ano passado pra cá, do meio pro final do ano passado, o Kvyat andou muito bem, deu um sufoco no Ricardo. Não é pouca coisa, viu? É, mas não sei se vai muito longe, não, viu? Pode ser que eu vou queimar a língua igual o Galvão, né? Olha lá, vai não sei o que lá. Mas não me convence por enquanto, tudo bem? Não, só que eu deixo os parênteses. Por enquanto. Eu confio, eu me convenceu. O Kvyat, ele parece um... Aí você acha que ele é melhor que o Daniel Ricciardo? Não, mas é melhor que o Verstappen e o que o Sainz no momento. Ah, melhor que o Verstappen? O molequinho é chato, como eu falei, mas é bom, hein? Não, mas ele tinha carro pra chegar mais na frente nessa corrida e no, na Austrália. A todo rosto, se tivesse um piloto melhorzinho, cara, tava pra fazer top 5, top 6 fácil. Será que o Grosjean lá eles faziam? Fazia, cara, fazia. Eu acho que eles estão se estabanando muito ali no fundo. Eles estão mostrando que eles são aspirantes, são novatos, mas... Tá demais, cara, tá demais. Esse ano eles estão decepcionando, os dois. É, quem tá decepcionando também, apesar que fez até uma boa corrida, mas eu queria, de repente, ver mais, a Renault, né? Não, a Renault, meu Deus. Ó, cara, eu tomei um susto, cara, porque a luz lá do Bahrein, de vez em quando tava uns ângulos, cara, eu vi um carro laranja na pista. Falei, porra, a McLaren vai meter processo nesses caras, isso daqui a pouco. Não, parecia que tava um amarelo mais forte, né, essa Renault agora, né? Né? Não sei se eles, por causa do sol da Austrália, o amarelo não ficou tão forte. Mas com a luz noturna lá, parecia a luz artificial, né? Parecia um laranjão de longe, às vezes. É, mas aí, esse carro da Renault é o da Lotus. A Lotus estava sem dinheiro para nada. Eu acho que não desenvolveu tão bem o carro. Bom, mas agora a dona Red Bull tá falando, olha lá onde eles andam com o motor deles. Olha a gente. Pô. Quinto pra quase último, cara. Olha lá, dedinho apontando, sabe? Olha o que a gente tá fazendo. Imagine se tivesse o Mercedes aqui atrás, nenê. Os caras saem com a Renault pra pista, né? O Julian Palmer e o Magnussen olham pra cima, tá o Christian Horner na cadeira dando a risada do Mutley. Certeza. Mas voltando aqui ainda no assunto McLaren, Wellington. Teve um quiprocó lá do Alonso, que tava figurinha fácil para as câmeras nesse final de semana, e o Johnny Herbert andou publicando, né, nas colunas dele lá no Reino Unido, que era melhor o Alonso pendurar o capacete, né, que já deu a época dele, muitos sites estão falando da decadência do Alonso, e o espanhol, que não é de levar desaforo para casa, bateu com a porta da Catedral de Barcelona na cara do homem, né, chegou lá e, olé, pá! Né? E o Alonso me vira, encontra o cara, cumprimenta ele, o Herbert sem graça, brinca, você não se aposentou? Ele fala, não, eu sou um piloto bicampeão mundial, você não é campeão mundial, você é um comentarista. Isso. Coloca o áudio disso daí, Wellington. Sim, Johnny. Hey. We're not retired, man. Yeah, you're not going to retire. That's good. You're not good. A true champion. Good to have you. You ended up as a commentator because you're not a true champion, man. I know. Thank you very much. That's good. Okay. I wasn't world champion. Voltando. Então, cara, nesse áudio aí, o Alonso ele não pegou nem no microfone. A voz dele tá bem baixa respondendo. E ele respondeu aquele de passagem, quase empurrando o Herbert. E ele não gostou, não, porque... Eu não sei se foi a performance do Van Dorme, se é o salário dele muito alto, se é o carro da McLaren lento, que só de falar de aposentadoria ele já ficou possesso, hein? Não, porque eu esperava do Alonso uns 45 títulos mundiais quando ele ganhou em 2005, 2006 na Renault. Mas nada! Ele nunca teve o carro dominante, né? Todos os anos que ele andou, até 2005... A McLaren é mais rápida, mas o começo de campeonato foi ruim. 2006 a Ferrari era o melhor carro, mas ele contou com o abandono do Schumacher em algumas corridas pontuais. Renault era esperta, cara. Não, era esperta, mas lembra que depois que tiraram o amortecedor de massa, nunca mais o carro andou igual? Sim, ali foi no talento também, na garra. E eu esperava mais, entendeu? Né? Até o mecânico lá uma vez da Renault, né, no primeiro título... Né, quem é Schumacher, né? Who is Schumacher? Schumacher Who, melhor assim, lembrando agora ficou melhor. Então, parecia que vinha para muita coisa. E os acertos do Alonso, né? Em 2007 na McLaren, se o cara tivesse usado mais a cabeça, ele era o campeão. Não, aquela batida que ele teve em Fuji 2007 foi que acabou com o campeonato dele. Sim. Pô, eu tenho a foto desse carro todo arrebentado, cara. Entendeu? Vou colocar na postagem. Agora, vou colocar na postagem. 2008, 2009, na Renault, uma draga, né? Inclusive, a única vitória dele foi na armação. É, 2010, ele disputou até o final. 2011, não dava. 2012, ele levou até o final com aquele carro que era uma draga no começo do ano. ele sempre disputou, né? Ele foi vice-campeão 3 vezes, se não me engano, depois. Sim, aquela que ele perdeu pro russo lá, né? Não perdeu pro Vettel. Pro Petrov, que não tinha nem o DRS pra passar. Se chegar pro Petrov e falar, você foi campeão na Fórmula 1? Não, mas eu tirei o título do Alonso. Então, realmente, ali foi onde a terceira carta no baralho, né? Que ele usava aqueles baralhos ali representando os dois As, né? Os dois títulos mundiais. Eu pensei que ia colocar um terceiro ali, não pôs. Contra o Vettel mesmo, aí, acho que foi 2012, não, 2011? Não, 2012. Foi 2012, que foi na última corrida de Interlagos. É, que né? O Vettel se enrolou com o Bruno Senna na curva do lago, eu estava lá. Bruno Senna ali. Então ele perdeu só de bobeiras 2 títulos mundiais. Foi. De contrato, você pode colocar mais uns 2. Ele passou 2 anos obscuros na Renault quando brigou com a McLaren, sabe? Ai, Alonso. Né? 3, né? 3 títulos de bobeira. 2007 também conta. Entendeu? Conta, com certeza. Podia estar com 7 títulos, é igual o Schumacher, se tivesse, né, sido menos impulsivo, diria eu. É, mas... se também o Stanley Mosman fosse vice 5 vezes, era pentacampeão. Oh, excelente. Ai, o Ayrton Leal me mata de vergonha nessas horas. Já não basta a foto que ele tirou na academia, com 2 moças olhando, falando, nossa, o que é isso? Né? Ainda ele me vai lá e, ai, o Ayrton Leal. Bom, Stanley Moss não dá pra comparar com o Alonso, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? O Alonso disputou títulos. Stanley Moss, ele cadenciava, ele levava. Tá? Mas é isso, gente. Então, um assunto pro history. Um assunto pro history. Sabe? Vamos contar como se perde um campeonato mundial 5 vezes. Tá? Bom. Agora tem umas notícias aí que eu queria só debater antes da gente deixar a Fórmula 1, né? Tem 2 notícias. O Ecclestone, né, soltou mais uma polêmica aí. Ele parou e disse que os pilotos não deviam nem abrir a boca. É o Mr. E, né, soltando o seu lado autoritário, ditador, censurador. Ele tá bravo demais porque ele tá perdendo o controle político da Fórmula 1 e entrando os pilotos ainda nessa mistura, ele fica mais fraco ainda. Então, ele tá esperneando, porque o piloto tem todo o direito de falar, o piloto tá ali dando a vida dele, e se ele pensa em dinheiro é porque oferecem muito dinheiro e o piloto é parte muito importante do carro ainda. Então, o Mr. Ecclestone, ele tem que dar um jeito nessa Fórmula 1 aí e parar de ficar esperneando. Engraçado é que na carta que ele escreveu, que eu acho que nem foi ele que escreveu, ele que meio que foi irônico, mas ao mesmo tempo ele falou que apoiava o que os pilotos diziam, mas os pilotos também tinham que vir com propostas. Não, aí... ele colocou assim, Wellington, ó. Ele escreveu assim: que tipo de interesse que eles têm, os pilotos, que não ganhar dinheiro na categoria? Eu nunca vi um deles colocar $1. Você sai para jantar com eles e nem sequer pagam a conta. Eles não deviam nem mesmo ser autorizados a falar. Eles devem entrar no carro e pilotar. Bernie Ecclestone, eles não é que eles não colocam $1. Só tem dólares aí porque existem eles. É, exatamente. E por ele vai cancelar as coletivas de imprensa quinta-feira com os pilotos, então. E o piloto não deve nem falar? Por favor. Bernie Ecclestone tá gagá, gente. Por favor. Entendeu? Agora eu deixo contar uma coisa, vocês vão dar risada. Sabe no 1º de abril? Todo mundo quer as notícias, isso, aquilo, né? Aí colocaram que Bernie Ecclestone, né, declarou que o GP Brasil não aconteceria mais, né, em 2017, a prova seria cancelada, isso, aquilo. E o Eric Von Draxler, mas deu uma garfada mítica. Publicou lá: esse velho trouxa, quem pensa que em meter na boca nesse book. Mas, gente, Eric, é 1º de abril, Eric, acorda. E ele sempre quer ser espertão no 1º de abril, né? O Eric, acorda, Eric. Aí o Rodrigo Vilela foi lá e pau, também o Eric. O Eric pôs o rabinho entre as pernas, foi dormir com a gatinha. Mas você também caiu no conto do site português, né? Conta aí. Caiu nada. Eu tava tentando pegar os caras, o espertão. Fazendo Fórmula Full. Falei, ó, acabou Fórmula Full. Aí o Gustavo Full caiu. Gustavo mandou mensagem no privado: ô, meu, sério mesmo? Como tu disse 1º de abril? É, eu respondi: 1º de abril, caiu o palhaço. Aí o Gustavo falou: viado. Aqui, a gente não sabe dessa passagem, mas aconteceu, né? Alguns aí não pegam pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso, gente. E posso fazer um adendo? Opa! Ah, Germão, perdão. Opa, não, sem problema. Cara, aí o Bernie solta essa declaração: ah, piloto não deve nem falar. Muito bem. Botaram a classificação nova, não falaram com os pilotos e. Deu o quê? Deu? Né? A classificação. Uma M. Pronto, né? Inclusive, tem uma pergunta do Rory aqui no WhatsApp sobre os pneus. Wellington, coloca aí a do Rory. Vamos lá. Rory, vou ter que digitar isso aqui. Tá tudo bem. Vai. Esse novo sistema de pneus parece ser bem interessante. Queria que vocês falassem um pouquinho dele. Porque 3 jogos de pneus, 3 tipos de pneus, dá uma boa diversificação nas escolhas. Me pareceu interessante por enquanto, mas vamos ver outras corridas. O que vocês acham? Um abraço. Uma bosta. O que? Os pneus? É. Ah, olha, eu acho que nessa da China, se vocês viram a classificação de pneus, por exemplo, o Massa só pegou um médio. Tem piloto que pegou 4 médios. Essa eu acho que vai ser um GP legal para dar uma sentida. Até pela corrida que o Massa fez, tentando andar mais os médios. Teve piloto que também andou mais no macio. Deu uma variação boa de carros na pista em momentos diferentes. Então ele já cria um momento para ter mais disputa, mais carros com estratégias diferentes disputando no mesmo momento e criando situações na pista, é isso que eu quero dizer. Nisso eu acho que vai ser legal, vai. Até o Galvão se empolgou, né? Eu sou a favor de deixar a equipe. Parar de impor, sabe? Impor o quê? Deixa a equipe. Deixa a equipe. Como assim? Deixa a equipe pegar e colocar o tipo de pneu que ela quiser, cara. Ah, tá. Dos 4. Sim. 4 jogos. É. Não chegar e falar: essa corrida são esses, a gente vai. Eu não gosto disso. Entendeu? Às vezes o cara poderia tirar. Eu já fui vítima de uma porcaria, de uma política semelhante, quando no GP Brasil de 2004, o Rubens Barrichello tinha pneus para, se eu não me engano, pneus para seco e pneus para pouca chuva. Eu não sei se era isso ou para muita. Mas, só te falar, em 2004 era guerra de pneus, Bridgestone e Michelin. Sim, era pneu à vontade. Só podia levar 2 tipos pro Grande Prêmio. Era. E aí ele tinha que colocar intermediário e ele não tinha. Lembro disso não, Dan. Eu lembro muito bem. Eu tava no autódromo. Mas eu vi o cara que largou em primeiro e terminei em terceiro. Isso era questão de segurança, tem que ter mais um tipo de pneu de chuva. Sim, mas não tinha, Wellington. Vai pesquisar aí. Nossa. Sabe, era aquelas limitações loucas. A Fórmula 1 inventa em economizar em cada coisa, cara. Ai, meu Deus do céu. Bom. Seria tão mais prático simplificar as coisas. Faz que nem a NASCAR faz. Larga uma carreta lá com pneu, certo? Ah, eu quero pneu médio, eu quero o macio. Pega o que quiser. Não, o Jarbão. O que quiser, sabe? Para com essas coisas. Nessa corrida, eu tava sentado bem na placa dos 100 metros da freada do setor G. Né? O Barrichello tinha que frear, por causa do pneu que não era o melhor, em cima da placa dos 100 metros. Nossa. Aí os caras, você tem uma ideia... Até o Jos de Bosta, né? Ele freava depois dos 50 metros para lá do Deus me livre, né? E o Rubinho certinho na placa do 100, pei, pá, pá, pá, pá, e diminuía. Porque naquela época tinha um puto estouro, né? Diminuir marcha. E perdeu a corrida. Entendeu? Então são essas e outras coisas que me cansam às vezes, viu? Mas vamos falar da classificação então do campeonato, né? A Pirelli vai renovar, né, inclusive o contrato de pneus, né, foi divulgado hoje, né, só pegando um adendo aí, tá bom? Vamos ver como vai continuar sendo essa parceria, que já teve seus momentos bem conturbados, Silverstone que o diga, né? É. Mas a classificação do Campeonato Mundial ficou assim: o Nico Rosberg lidera com 50 pontos e o Lewis Hamilton em segundo com 33. O Ricardo da Red Bull é o segundo com 24, Kimi Raikkonen da Ferrari o quarto com 18, Romain Grosjean da Haas, olha só, quinto, né? com 18 pontos, tecnicamente empatado com Kimi, e o Sebastian Vettel da Ferrari é o sexto com 15. Felipe Massa vem em sétimo na Williams com 14, tá? E o Felipe Nasser ainda não pontuou. Entre as equipes, a Mercedes lidera com 83 pontos, a Ferrari a segunda com 33, Red Bull terceira com 30, Williams a quarta com 20, a quinta força, a estreante Haas com 18, e a Toro Rosso vem com 11 pontos. Aí você tem a Force India em sétimo com 6, McLaren em oitavo com 1, né? Santos, Stoffel, Van Dorn, e nono, décimo, décimo primeiro, Renault, Sauber e Manor, com nenhum ponto anotado em duas etapas. Tá bom? Próxima etapa, então, da Fórmula 1, dia 17 de abril, Xangai, na China. Mais uma corrida de madrugada aí, né? Pra gente ter o nosso sono abalado. É, classificação eu não vou ver. Esquece. Para. Vai acordar de madrugada pra ver aquilo. Né? E tá tendo polêmicas aí, a gente não vai ficar falando nisso aí, porque a gente noticiou no nosso programa duas semanas atrás, ah, vai voltar, e não voltaram, só foi alegria. Né? Então vamos esperar ver o que acontece. E vamos falar um pouco de moto, né, Wellington Leal? Cara, eu tô tão ansioso pra falar de moto com você hoje, cara. Vingança é um prato que se come frio. É, o meu tá aqui, ó, congelado na minha frente. É igual a torcida do nosso amigo lá, que manda os outros calar a boca. Né? Mas e aí, como que foi a corrida? Quantos tombos foram no final de semana? Uns dois, três? Olha... Ele ficava mais deitado do que em pé na moto? Eu vi uns dois. Ô, Érico, pra gente começar então, coloca um áudio especial que a gente pincelou, né? Nesse tempo limite de 3 minutos que a gente pode usar de outra mídia, do Sport TV. Coloca essa parte desse áudio e depois a gente começa a falar, por favor. Vai ser assim até o final, ele coloca a perna esquerda para fora. Na subida melhor para Ducati, na descida também. O Dovizioso fica adiante, o Iannone ali, a espreita Rossi, 4 décimos é a diferença. Lá na frente vai tentando chegar com tranquilidade e vai chegando para as últimas curvas o Mark Marques. Ele vai para vencer a prova, caíram os dois da Ducati! Caíram os dois da Ducati! Que é isso? Os brigões. Que é isso? Os brigões caíram! O Rossi tá no pódio! Que coisa impressionante! Marques vence a prova! Dali, garoto! Ai, meu velho! Que coisa incrível! É um Mundial de Moto Velocidade! É uma coisa impressionante! Que é isso? Que coisa impressionante! É um Mundial de Moto Velocidade! Pedrosa tá no pódio! Eu vou cair aqui dentro da cabine! Para tudo! Para tudo! Os brigões caíram, Fausto Macieira! Eu vou cair aqui também! Que coisa incrível! Rapaz, que tava se desenhando o campeonato assim, o Marques com 41 pontos e o Dovizioso com 40, de 2 segundos lugares, e o Rossi com 26 e o Lorenzo com 25. Mata aí o velho! Os caras resolvem se trombar. A gente já vinha falando isso desde a corrida passada. Não é pra brigar entre si, é pra brigar com os adversários. Vamos ver o que aconteceu, olha só. Mata o velho! Mata o velho! Mata! Mata o velho! Ah, o Iannone vai ter que confessar essa manobra desastrada que ele fez. Olha só. O que o Iannone fez? O que ele fez? Que é isso, meu Deus do céu? Tá devendo ao Papa! Fausto Macieira não rezou o terço. Deixou só pro Rossi. E o Vaticano é na Itália, né? O que ele fez? O que foi que ele fez? E o Pedrosa tá no pódio. Olha, o Pedrosa... O Pedrosa tem que rezar muito. Não, eu vou falar uma coisa. O Pedrosa, justo pro Pedrosa, porque o Pedrosa largou bem, ele tomou um pitô. É, meus amigos ouvintes, Guto Dejaim foi a loucura. Eu também aqui confesso, eu tava mandando uma mensagem no grupo, na hora eu comecei a gritar, os Ducati caíram, né? E, cara, que corrida, meu Deus do céu, quando você pensava que estava tudo decidido, que o Rossi, claramente, sem desempenho na Yamaha, assim como o Lorenzo, os problemas de pneus que a Michelin enfrentou, né, a corrida que teve que ser encurtada e colocado um pit stop, né, no meio dela, né, para trocar os pneus, porque realmente estava caótica a situação da Michelin lá, né? E aí, então, me vem o André Iannone, pega o Dovizioso pelo meio, na penúltima curva. Mas ele veio todo atrapalhado, cara. Ele se não tem o do Vizioso ali, tinha caído dentro da arquibancada, quase, mais ou menos, sabe? Só um parênteses. Mocorongo. A única justificação. Cara, a Ducati deve estar numa alegria, meu amigo. Sabe, isso é duas corridas, não tem, três não motos. Não tem nome porque ele fez. Tá, não. Deve estar os dois pilotos com coleira, velho. Meu, não se encontrar e não se morder um e o outro. Não, cara, vocês perceberam que a hora que cai, o do Vizioso, ralando a bunda no chão, fita o olho do Iannone, um fica de frente pro outro, e nisso ele dá uma balançada com a cabeça, como quem diz, né, algum palavrão, tá? Já sai pra pegar a moto e empurrar até a linha de chegada. Que cena, né, cara? Empurrando a moto. Que foi aquilo, cara? Cara, se eu fosse ele, eu aproveitava e caía na linha de chegada. Fazia igual o Mansell, sabe? Ficava valorizando, meio que ficava estremuchando ali, pedir médico. Só pra fuder com a vida do outro um pouco mais. Nossa. Quem sabe os caras ficam compadecidos, ó. Tá vendo? Ele tá quase morrendo ali. Vamos dar uma punição bem boa pra esse cara, pra ele nunca mais fazer isso. O né? Pior lugar do mundo era dentro do box da Ducati. Nossa. Dois pilotos no pódio vira dois abandonos. Caramba, meu, que prejuízo. Não zerou porque o cara empurrou a moto com a mão. Não, cara, mas que foi aquilo? Era dois lugares no pódio. Meu, que o cara quis? Quis Nossa. Pegar o segundo lugar. Não, e o Iannone tinha dado um. Em um pouco espaço de tempo de pista ali, ele abriu do Rossi, que o Rossi não ia ter nem chance mais na última curva. E tava o Guto de Jaim lá já desolado, né? Oh, a Ducati ganhou na descida, a Ducati ganha na subida. É. A Ducati ganha em todo lugar. Agora vai, ganha Marques. Ah, Ducati! Nossa, meu Deus, cara, eu pensei que alguém tinha que dar um calmante pro cara, mano. Gente, essa narração foi fantástica, ela entrou pra história. Não, mas ficou. A gente lembra até hoje. Do hoje sim, hoje não. E do não perde mais Max Papps. Perde sim! Perdoe! Lembra? Lembro. Então, imagina como vai entrar pros anais. Eu nunca mais vou esquecer essa narração. Não, mas você viu que no final ele fica meio envergonhado com o que ele fez, cara? Ele começa a falar assim, tipo, o que, que eu tava falando mesmo? Não, qual era o tom de voz? Não, foi mítico, Dejaim. Não tem que. Não, foi mítico porque ele perdeu totalmente o controle, cara. Mas tá certo, é não, isso. Não, mas tá certo, é a emoção, ele tá né, cara? Uma corrida, o momento pedia isso. Nada, foi o Rossi. Se fosse o Lourenço ganhando o segundo lugar porque duas Ducati caiu, ele ia ficar. Você pensa o quê? Ia ser a mesma coisa. Não, ele foi o lado fã dele, desaflorou. O que a gente queria? Um Oliveira Andrade? Não, então, tô dizendo assim. Oliveira Andrade? Não, o que eu tô dizendo. Ah, não, Dani. Ô, Dani, eu só tô dizendo assim. Eu tô colocando o ponto. Se foi a situação das Ducatis. Com a alegria do Rossi, aí entrou na cabeça dele e ele... Antônio Leal tem que cutucar o Rossi. Espirucou, entendeu? Leal. Gente, se é o Ayrton narrando, esse cara tira o Lourenço da prova, o Ayrton descia da pista pra bater no cara. Não, eu não sei, eu não sou narrador, eu não tô fazendo um curso pra narrador. Não, talvez, e outra, não. Nem precisa... Ele nem precisa mostrar isso aí, porque na própria narração dá pra ver a reta inteira ovacionando ali o Rossi, tava todo mundo de bandeirinha do Rossi. Não, até... Não, isso atafava o barulho da narração. Não, quando o Rossi passou, não lembro se foi na Ducati ou Marques em algum momento, você ouvia a arquibancada toda ovacionando. Rossi tem carisma, isso é inegável. Não, e tem muita torcida, e os argentinos são loucos. E o argentino sabe secar pra caramba, agora deu pra perceber. Macumba de argentino pega. então quer dizer que... Nem pra passar férias mais. Fala, Gerbão. Então quer dizer que o Iannone, ele não tem o ponto atrasado, ele não tem distribuidor mesmo. Não. O Iannone tirou o capacete aquela hora que o Edgar falava, né? Foi dar entrevista. Isso aí é nada. Se ele tivesse uma moto no estacionamento, ele já ia pegar pro estacionamento e ir embora. Tchau. Vou pro avião. Nossa, cara, você imagina o clima como vai ficar, cara. É, olha, bicho, isso eu já vi gente ser demitida por muito menos. Pois é, eu queria dizer. É que o Anone... motivo pra, pro dono lá começar a lustrar a bota já, né? É que o Anone tem um pouquinho de crédito pelo ano passado. Ele andou muito bem em 2015. Porque se fosse outro... Meu Deus. Mas aquela... Imagina como é que já deve ter sido a reunião na mesa redonda. Nossa, não, na próxima eu acho que... Na próxima não fica mais, viu? Você sabe que eu lembrei daquela passagem do filme Dias de Trovão, né? Que o chefe de equipe, quando vê o Cole Tricol enfiando o carro no carro do outro pilotinho novo lá metido, né? E ele começa a gritar: eles estão destruindo meus carros! Isso. Da Ducati. Eles estão destruindo minhas motos! Meu campeonato, meu emprego! Ai, rapaz, mas foi mítica mesmo. Né, o Eric deve ter gritado no programa. Se não gritou é porque estava entrevistando o Gil de Ferran. Aliás, ouça o Bandeirada, entrevistaram o Gil de Ferran. Sensacional entrevista, tá? Mas foi sensacional, cara. Eu gostei muito, tá? Pelo desfecho em si. Senão a corrida teria sido meio morna, né? Porque o Rossi tentou resistir. E mais uma vez tem que tirar o chapéu pro italiano. Aquela moto que o Lorenzo já tinha ido pro chuveiro tomar um banho de Lorenzetti há muito tempo. O Rossi se manteve na pista, suportou as Ducatis até faltar duas voltas, gente. O Lorenzo, ele falou que ele perdeu a paciência. Ele perdeu tudo com aquela moto lá. Ele falou que não dava pra andar daquele jeito, porque a pista tava seca, a pista tava molhada. E mas ele, aí que eu vou bater em você, Bicuan. Não, foi o que ele aí disse, que filho. Bater. O teu piloto, qualquer dor de dente, ele enjoa, ele não brinca mais, ele vai pra casa empurrar. Então... O Rossi foi até o fim, foi segundo. Foi segundo, parabéns. Agora deu dó do Maverick Vinales, né, cara? Pô, o Vinales tava torcendo pro moleque, cara. Na última. Não, foi na última volta, cara. Faltava duas ou três voltas. Ele botou a frente da roda na parte molhada ali e foi pro chão, cara. Esse é o melhor resultado da Suzuki. Sim. Muito bem, cara. Muito bem. Oh. E o Marx, depois que tocou a moto, também voou, hein, cara. Meu amigo, Deus do céu. Amigo ouvinte, o Hérito tá querendo comentar como se tivesse com a cuca fria, mas ele tá torrando por que? Dentro. Tô torrando nada. Ele não dá nenhuma resposta. Sabe que o Lorenzo não fez nada e correu da raia. Não, vou correr do quê? Vou brigar com a realidade? É, tá vendo? Ó, bom senso do Hérito Leal, né? The Big One. Da moto, a velocidade não acabou correndo, mas o Elton segurou a pancada. Parabéns, Elton. Tô admirado da sua postura hoje, viu? Valeu, Bigger One. Bom, gente, então, né? Moto, velocidade. Vou dar aqui então, né, a classificação. Antes, eu quero só lembrar que o Iannone pediu desculpas, tá? Resolveu tudo, tá tudo resolvido. Beleza, então, tranquilo. O Dovizioso aceitou, eles estão lá comendo macarronada junto no domingo. Pediu desculpas. Fazendo selfie junto e postando. Exatamente. Devia ter cedido a namorada, né? Emprestado o carro à casa de praia por 5 anos pra compensar, pedir desculpas. E o salário de 1 ano também. Né? Então, o senhor Mark Marques venceu a corrida, Rossi foi o segundo, o Dani Pedrosa, que estava num pódio com uma cara de que eu tô fazendo aqui? Foi o terceiro. Não, o Dani Pedrosa não apareceu a corrida toda. É, de repente ele tá no pódio. Aí acho que ele parou a moto lá, bateu nele, ó. Você foi pro pódio, ele, eu? Você tem certeza disso? Aí é que tá, se o segundo lugar caiu no colo do Rossi, imagina o Pedrosa. Pedrosa. Então. Tava aparecendo o James Hunt em Fuji 76, sem saber que lugar que tinha chego. E você viu que o Rossi tava comentando o que ele expressou na hora que ele viu a batida? Na frente dele? O que ele falou? Ele falou assim: vixi. Vixi. Vai dar. Só uma curiosidade aí, né, minha, porque eu não acompanho assim tanto MotoGP como vocês. Mas o piloto tem algum tipo de contato, de rádio com box ou não? Não, só não. Placa. Só placa. Ah, tá. Então por isso que a gente não tem ele passando, olhando e... Vixi! Ou ele falou... Vits! Grazie! Uma que bem! E você vê que o Rossi entra na reta, né? Ele tá olhando pra trás pra ver se vê as o que aconteceu. Só faltou botar o dedinho assim, tchau! Lorenzo, perdão, gente, tô aqui dando minha risada aqui, tá? Então, a classificação do campeonato ficou Mark Marx, né, na liderança, 41 pontos. Valentino Rossi, segundo, com 33. Dani Pedrosa, terceiro, com 27. Jorge Lorenzo, quarto, com 25. André Dovizioso, quinto, com 23. E Paul Espargaró da Yamaha, com 19 pontos na sexta posição. Tá? A classificação da corrida, sim, que eu vou dar agora, né, que eu acabei esquecendo aqui durante o debate, que foi muito bacana, tá? Acabou então tendo a vitória do Mark Marx, segundo o Valentino Rossi, né? Mesma posição no campeonato aí dos primeiros. Em terceiro, o Dani Pedrosa. Quarto, olha só, Eugene Laverte, nossa, da Aspar, né? Surpresa também, claro, o strike ali ajudou, né? Em quinto, Héctor Barberá, e sexto, Paul Espargaró, tá bom? Então algumas equipes pequenas conseguiram aparecer, né, nessa corrida graças a Ducati. Na metade do grid foi pro chão? Sim. Próxima etapa, então, dia 10, né, de abril agora, no final de semana agora, no domingo, tá? Austin, no Texas. Grande pista, grande corrida. Tenho certeza que eu acho que eles vão colocar, acho que vão proibir as Ducati de andar perto uma da outra, cara. Ou vai colocar os dois no mesmo banco, na mesma moto. Ou ficar o final de semana inteiro. Não se derrubem. Não, é capaz do chefe de equipe sair, fechar o box, deixar o Iannone lá dentro e falar: ah, esqueci, né? Vamos chamar o Casey Stoner. Intervalo? Intervalo, bora. Não, vamos falar da Indy antes. É, a Indy foi mais ou menos, né? Por quê? Nossa, nada, nada. Vocês ficaram sabendo? O quê? Jimmy Johnson começou a falar que a Indy não tinha ultrapassagem. Mano, deu uma briga lá no Twitter. Sério, cara? É, você ficou sabendo, Jarbão? Não, ele criticou a Indy, falou que não tava gostando, que tinha muito downforce, que realmente foi um dos problemas. Até o Roger Penske falou depois dos treinos. E aí até o Bad Keselowski entrou no meio e tal, mas também criticando a Indy. Aí ficou brigando com os fãs. Aí teve um fã que chegou lá e falou assim: o engraçado, o Jimmy Johnson fala, mas não tenta correr de Indy. Aí o Jimmy Johnson respondeu: falou o cara sentado no sofá. Aí acabou a discussão. Tá certo. Wellington, antes da gente entrar na Indy de vez, tá? Me perdoe, amigo ouvinte, tem um áudio do Thiago Fischer também, né? Da Ducati, né? É, da Ducati, e também ele falou um pouco da Sauber, né, se eu não me engano. Coloca aí pra gente ouvir. Só pra registrar o grande Thiago Fischer. Grande chapa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros amigos do podcast, rapaziada que também escuta o nosso Fórmula Full. Gostaria de deixar para os amigos debater duas situações. A primeira é que, como vai ser um programa bem extenso, acredito, vai falar também da nossa saudosa MotoGP. Chora, Wellington Leão, afinal o Lorenzo foi pro chãozito, né? Mas brincadeiras à parte aí, com todo respeito à rapaziada e ao colega. Queria que vocês comentassem sobre a questão do Iannone ali e com o outro rapaz, agora não me recordo o nome, os dois da equipe da Ducati ali, que parece que um andou falando que o outro é inconsequente e tal, até pela ultrapassagem e a queda que a gente viu, que eles poderiam ter garantido a P2, P3, e deram de bandeja a P2 pro Rossi na última corrida na Argentina. E outra situação também, que eu estava lendo hoje à tarde, é a escolha de pneus do Massa, escolhendo apenas um set, a Williams em questão, escolhendo apenas um set de pneus macios aí para a China. É um pouco mais cauteloso, sendo que não está tendo aquele rendimento todo com os pneus médios a Williams, né? Um forte abraço a todo mundo, e também queria deixar a ressalva, alguns dos colegas já é de conhecimento, né? Que você é pai de um menino aí, o Ian, vai vir lá por outubro, entre setembro e outubro aí. Então queria compartilhar essa informação bacana aí com os amigos e deixar um forte abraço para todo mundo aí. Valeu. Isso aí, né, Thiago? Muito obrigado pela participação sua, tá? E gostaria, né, todo mundo aqui do Fórmula Full, dar os parabéns por essa excelente notícia e que o Ian chegue muita saúde, muita alegria, muita paz, tá bom? Opa, um pequeno torcedor de corrida aí, e vai ser fã do Lorenzo, sabe? Vai sim, tá. E já aproveita e já tem que botar uma gasolina na mamadeira do moleque, hein? Já, gasolina na veia. E uma graxa passar também. Bora pra Indy, então? Não, antes só, né, a gente não vai comentar, porque a gente já falou os dois assuntos, tá? Então ficou mais a participação aqui, né, do Thiago. E assim, a gente só vai pedir pra quando vocês forem mandar as perguntas, separem elas. Nem que você manda dois, três áudios, tá? Senão fica meio difícil da gente encaixar. Então a gente não teve como encaixar na Fórmula 1, porque falava de moto antes, e na moto também não dava para encaixar, né? Porque no final tinha, né, o papo da Williams. Então a gente optou para colocar agora no final aqui, e quase que eu deixei passar, né? Ele já estava entrando na Indy de uma vez. Mas o Scott Dixon venceu em Phoenix, e que pista rápida, hein? Apesar de ter só uma milha, hein, Gustavo? Pois é, a coisa mudou muito, né? De um tempo para cá, que a Indy ficou fora, né? Velocidades... aumentaram bastante, é uma pista bem dinâmica e curtinha, né? E na verdade foi um pouco decepcionante, porque se esperava um pouquinho mais de briga, um pouquinho mais de troca de posição, em virtude aí desse arrasto absurdo que a Indy tem. Acabou ficando difícil isso, justamente pela influência do vácuo, né? Complica nas curvas, né, um pouco a estabilidade dos carros. Apesar de a gente não ter tido nenhum acidente, né? Teve uns acidentes fortes nos treinos, né? Mas na corrida transcorreu tudo normal. Tivemos aí uma pisada na bola bem tosca, digamos assim, né? Se tratando da Penske, né? Eles deram uma pisada na bola feia aí no setup aí, porque os dois carros deles, os mais velozes, que era o do Hélio Castro Neves e do Montoya, eles tiveram um desgaste excessivo, talvez por cambagem, no pneu dianteiro direito. Então, nas duas oportunidades que eles estavam liderando, o Hélio fez a pole e liderou a corrida no início. O pneu do Hélio foi o primeiro a ir pro saco e arrebentou o pneu estranhamente na parte interna, no limite interno da banda do pneu. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o carro do Juan Pablo Montoya, quando ele estava à frente da prova, né? E aí tivemos algumas disputas, né? E no final, por estratégia ali, o Dixon tomou a ponta e não saiu mais, né? Não, o Scott Dixon é um osso duro, né, cara? É, o cara não erra, é rápido... E a Chip Ganassi fez um trabalho de boxe excelente. Eu vi uma notícia, Gustavo, só sobre os pneus da Penske. Eles iam mandar para o centro de pesquisa da Bridgestone, junto com todos os dados da Penske, de acerto, que eles iam investigar esses dois furos, que eles estavam muito interessados pelo que aconteceu, né? Para que não aconteça novamente, porque nos testes da... Fizeram testes antes da Indy, né, em Phoenix, e teve muito furo, mas antes... Eles limparam uma pista para evitar esse tipo de problema novamente, e mesmo assim ocorreu esses furos que foram bem decisivos no resultado da corrida. Mas eu diria que, ok, né, a gente não sabe, mas pela característica, parece ser problema de desgaste excessivo na parte interna mesmo, porque foi muito cirúrgico assim a forma como o pneu dechapou, né? Foi exatamente no limite da banda, ali na parte de dentro. Então é bem na parte onde tu força onde tu estressa mais a cambagem, né? Então, eu não sei. Agora, falar pra vocês, hein, Jarbão principalmente, cara, é muito estranho você assistir muita NASCAR naquela pista e os carros têm uma certa velocidade. Eu liguei na Indy, comecei a assistir, eu falei assim, meu Deus, esse carro tá muito rápido, cara. Parecia um carrossel muito louco, um capeta, rápido pra caramba. E desse jeito só tinha uma linha, né? Não dava pra você fazer uma linha por fora, uma linha por dentro, tinha uma linha só. Então os carros disputavam nessa linha. Quem conseguia chegar na curva 2 antes ali, que tinha o dogleg ali, conseguia passar, entendeu? É, ficava difícil de chegar perto, de chegar muito colado ali pra tentar uma ultrapassagem no dogleg, por causa da questão do ar, né, da turbulência, e que o arrasto estava muito forte mesmo. O carro da Indy por si só já tem um arrasto bem maior do que o da NASCAR, né? Então aquela inclinação que tem na curva 1 favorece muito aí as altas velocidades. E a parte, e a curva seria a curva 13-4, digamos, que é, ela é mais aberta, tem menos inclinação, mas todo o arrasto do carro da Indy ali faz diferença. Então tinha, eles estavam comentando que tinha gente fazendo o circuito inteiro de pé embaixo, né? Tinha sim. E dois destaques também, né, pro Ryan Hunter Hay Hall, como disse o Luciano do Vale, que teve uma largada excelente, saindo de 11º para 7º ali, passando todo mundo por fora. E o Joseph Jardim Novo, que também estava combativo, passando torto e a direito muito bem. E o Tony Canaan também, que ele fez uma coisa de recuperação, porque os pitstops da Chip Ganassi foi bem com o Dixon, mas atrapalhou ele pra caramba, cara. É, isso tem sido uma constante, né? Infelizmente, a equipe é como se fosse uma equipe A pro Dixon e uma equipe B pro Tony Canaan, né? Porque já não é a primeira vez que isso acontece, já vem desde o ano passado aí, e a equipe derrubou ele no box mesmo. Olha, cara, tem tanta Chip Ganassi no grid que eu tô me confundindo, viu, cara? Andretti vai ter um quinto carro, cara. Você já pensou? O Chico só tava de Chip Ganassi também, né? Nossa, só tem 4 Chip Ganassi. 4 Penskes, né? É. Ou 3. Não, 4. É o Power e o Paginot, que é o líder do campeonato agora, né? Aham, Simão Paginot, o Power, Hélio Castro Neves. E o Montoya. Né? E o Montoya, cara, muita gente por equipe. Que caramba que virou aí. O Rossi, eu acho que tava na Andretti. Não. Se falei 3 equipes, a Penske, a Andretti, a Chip Ganassi. Acabou o grid. Só para 5 carros na categoria. Não, tem uma notícia antiga que eu tinha dado lá, que a Andretti não tá bem das pernas, né? E vai botar mais um carro. Você lembra que a Andretti Eventos tinha processado a Andretti Equipe, que deu uma bafafá? Né? Nossa, mas... Hoje não se ouviu mais nada disso, né? Não, acho que eles devem ter entrado em acordo, né? Ô, Elis, aí você vê que todo o chassi da Indy é da Lara há muito tempo, né? Aí você pensa, será que a da Lara acertou em sair da Fórmula 1? Mas a da Lara tá dando até um apoio pra Haas, viu? Não, mas ela como equipe, tchau, há muito tempo. É. Pra quem não sabe, pra quem chegou agora... Pra quem tá conhecendo o automobilismo agora, a Dallara, que faz o chassi pra Indy, ela já teve equipe na Fórmula 1. Com certeza. Tá? Pra quem não sabe. Era uma adaptação, mas, né? E gancho aí também. E quando aconteceu o caminho contrário, que foi a Rainer, né, que fazia muito chassi pra Indy, veio pra Fórmula 1 com a BAR, afundou. Nossa senhora. O caminho contrário acabou a Rainer, cara. Ela dominava a Indy. E a Lola Mastercard de 97? Nossa, não. Nossa. Todo mundo que tentou ir pra Fórmula 1 se matou na Indy, hein? É impressionante. Gente, vamos lá então pra classificação da corrida. Então, Scott Dixon venceu pela Chip Ganassi. Em segundo, Simon Paginot da Penske. Em terceiro, Will Power também da Penske. Em quarto, Tony Canaan da Chip. Em quinto, Graham Rahal da Rahal Letterman. Em sexto, o Jardim Novo, né, pela Ed Carpenter Racing. Em sétimo, Max Chilton. Em oitavo, Sebastião Bourdais. Tô dando os 10 primeiros aqui, tudo bem. Normalmente eu dou os 6 primeiros. Nono, Juan Pablo Montoya da Penske. Em décimo, Ryan Hunter Ray da Andretti Autosport. Tá? E a classificação do campeonato, então, como ficou depois dessa etapa aqui, né, na maravilhosa Phoenix. Né, a gente fala meio baixo, porque tem muita gente que vai dizer que não, e eu também digo que não. Tá, mas foi uma corridinha interessante até. Se você gosta de um deserto, você ama. Tá ótimo, você vai ficar até uma visão linda. Então o Simon Paginot, né? O seu Simon Paginot tá liderando com 33 pontos. Em segundo, o Scott Dixon com 79. Tá? João Paulo Montoya tá em terceiro com 74. Em quarto, Ryan Hunter Ray com 56 pontos. Em quinto, o senhor Antônio Canaan, né? Tony Canaan com 54. Em sexto, o Elinho com 53 pontos. Não se esqueça, é o ano do Elinho. Bom, próxima etapa. Eda, desculpa. Oi? Só te cortar, a gente falando de apelido. Você sabe qual é o apelido do Simon Paginot? Jean Girard. do Talladega Nights, o filme. Aquele filme é demais, cara. Não, chega, você vai falar do filme agora. Não, tô aconselhando pra todo mundo que gosta de automobilismo e quer conhecer a NASCAR, assista. Talladega Nights, Baladas de Rick Bob. Excelente. Rick Bob, que é o apelido do Ricardo na Fórmula 1, é Rick Bob. Aí ele vai ficar falando de apelido, de piloto, de filme B. Ai, o Everton. Próxima etapa, dia 17 de abril, Long Beach, Califórnia. Etapa casada com a IMSA, tá bom? Oh, e o Power é nome dele mesmo, cara. Acredita nisso? Acredito. Bota uma aí, o Power. Vai. Beleza. Ô, vou tomar então uma água, a gente volta pra... pro intervalo, bora lá. Pô, pra gente tomar uma cerveja, pô. É só anunciar, tá, gente? Tá? Eu vou ficar falando de apelido agora, os intervalos todos. Eu sabia que o Pelati ia dançar pelado? Ah, vai tomar. Deixa o... Tchau. Já vou na NASCAR. E aí a gente... On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Breaks open many years too soon. And if there is no room on the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side. É isso aí, estamos de volta com a nossa edição 83, né? A primeira parte do programa foi bem mais longa, né, do que nós esperávamos, mas o assunto rendeu bastante. Mas vamos falar rapidamente então da Fórmula E, né? Vitória brasileira, Lucas de Grassi venceu a etapa em Long Beach, na Califórnia. Tá? O Brasil está dominando Long Beach, né? A gente já veio do Nelson Piquet ano passado. Nelson Piquet que esse ano está uma vergonha, né? O que, que aconteceu com aquela equipe campeã e deu um revertério ali. De Grassi então venceu, né, a etapa. Eu estou esperando mais duas horas para confirmar, né, na noite de terça-feira. Normalmente as vitórias do De Grassi são caçadas, né, no dia seguinte ou algumas horas depois, tá? Mas tirando aí a parte da brincadeira, então, Lucas De Grassi venceu, né, com Stefan Sarrazin em segundo, Daniel Abt foi o terceiro, então não precisou tirar a roupa, dançar nada. Nick Heidfeld foi o quarto e o Bruno Senna foi o quinto colocado na etapa. Bom, eu tô dando os cinco primeiros porque é a página que eles abrem aqui no site oficial da Fórmula E, tá bom? Fez uma linda ultrapassagem, foi bem consistente, sabe atacar. O De Grassi, eu tô pra dizer que é o melhor ali do grid, viu, gente? E o De Grassi tá liderando o campeonato com 71 pontos, segundo o Buemi com 100, em terceiro o Sambird com 71, em quarto o Jerome de Ambrosio com 64, em quinto o Stefan Sarrazin com 48 pontos e em sexto o Luc Duval com 48 pontos anotados também, tá? O Bruno Senna é o 11º com 22 pontos, e lá atrás, Nelson Piquet, 15º com apenas 4 pontos. E a Fórmula E já está no seu sprint final, né, gente? Porque temos aí Paris, depois Alemanha, Rússia e a rodada dupla do Reino Unido, onde acaba tudo, né? Então ela começa meio que do meio do ano para frente, assim, né, meio do ano. Quase no final do ano ela começa, aí já tem umas etapas iniciais aí, a hora que você percebe, ah, começou a Fórmula E, não, ela tá acabando, tá? E a próxima etapa, tá, gente, vai ser no dia 23 de abril na França, em Paris, tá? Então fique ligado, a gente não vai dar mais destaque para essa corrida, tá? E vamos já pra NASCAR, que senão o programa vai ficar muito longo, e o nosso objetivo é sempre fazer um programa numa medida mais legal para você ouvir aí, não ficar tão extenso que às vezes você acaba perdendo algumas partes, tá? Bom, e o senhor Buchinho, Jarbão, tava com tudo, hein, meu amigo? Pegou lá as picapes, né, da Camp Series e venceu na prova da Vila do Seu Martim. É, foi isso aí mesmo, né, Dani? É, assim, ó, foi um grande feito pro Kyle Busch, né, vencer na Truck, porque ele nunca antes na história dele na NASCAR ele venceu em Martinsville, né? E venceu duas aí, de cá. E exatamente, aí quando foi para vencer também, mandou ver nas guias. Uma performance dominante do Kyle Busch, tanto na Truck quanto na Cup, mas assim, ó, vamos, tudo bem, o cara já é o atual campeão da Sprint Cup e tal, mas tem que dar assim, ó, um destaque muito grande pro seu John Hunter Nemechek, porque tinha sido vencedor da etapa anterior, né, que a vitória caiu no colo com a batida do Christopher Bell lá, aquela história toda. Venceu em Atlanta e foi segundo em Martinsville. E assim, ó, correu super bem. Christopher Bell de novo, bateu feio, mas aí já foi, não foi culpa dele, né? O John Anstalley acabou enganchando nele, ele virou pra direita, assim, bateu no muro forte pra caramba, mas tudo bem com ele também, nada muito grave, mas assim, ó, gostei muito da corrida do John Hunter Nemechek. Não, muito boa mesmo a prova, né? E o Nemechek tá liderando o campeonato, daqui a pouco a gente vai dar a classificação do campeonato. Então o Kyle Busch venceu, o Nemechek foi o segundo, o William Byron o terceiro, o Kyle Larson o quarto, o Timothy Peters o quinto, o Spencer Gallagher foi o sexto colocado, tá? Na classificação do campeonato da Camp Series, né, o John Hunter Nemechek, como eu tinha dito anteriormente, né, vem liderando o campeonato com 83 pontos, e segundo o Parker Kinglerman com 80, você vê que é um nome que você não vê muito na classificação, porque das provas, porque tem muito piloto, né, da Sprint que vai lá e disputa, da Xfinity até, né, então você vê que os caras estão acumulando pontos, mas lá no pelotão de trás. Timothy Peters, o terceiro, com 77, Tyler Young com 67, né, o Tyler Young vai ser jovem pra vida inteira, né, com esse nome, 15, Cameron Haley, né? E em sexto, o Ryan Truex. Né? Ele tem algum parentesco com o Martin Truex Jr., ou Germão? É o irmão dele. É o irmão dele, né? É o irmão dele. E nessa equipe que ele corre, é a equipe que o Laerte Zata, né? Que é engenheiro, tá dando uma força para eles lá. Eles foram segundo em Daytona. E é uma equipe pequena, recém começando. Parece que não vão correr o calendário todo. Mas é aquilo, né? Quem sabe pinta um patrocinador, dê uma força legal e consigam correr a temporada inteira. Né? Então é isso aí. Próxima etapa, então, da Camping Series, dia 6 de maio, né, gente? Agora vai demorar um tempo aí, né? Quase que exatamente um mês. A gente tá gravando dia 5 o programa. Vai ser a Toyota Tundra 250. Adivinha o nome da pista? No Kansas. Né? Kansas Speedway. Tá bom? E agora, senhor Buchinho, né? O rei do sabadão virou imperador do domingão. Repetiu a dose e venceu, né? Pela Sprint Cup, mais uma vez aí na vila do senhor Marte. Jorbão, faz um resumo da prova aí. Depois eu quero ouvir o Wellington e o Gustavo, as impressões que eles tiveram aí. Fala pra gente aí, cara. Faz um resumo aí dessa prova, que mais uma vez o piloto do MM, né, acabou vencendo nessa pista que eu não gosto. Desculpe a minha opinião. Pra mim é a mesma coisa que juntar os vizinhos e fazer corrida em volta do quarteirão com os carros. Não, mas essas corridas são onde tem mais ação, mais toque, mais batida, mais carro amassado, mais tape. Mas vamos ao que interessa. O Buchinho foi o único piloto. Ó, posso estar esquecendo algum nome. Ah, Kyle Larson também. Mas foram pouquíssimos pilotos que correram, né, na truck no sábado e correram Sprint Cup no domingo. E o Kyle Busch tirou um grande proveito disso, porque ele gerenciou a corrida dele com muita maestria. Né? Os pneus que o pessoal da Sprint usou foram os mesmos que o pessoal da Truck usou. E muita gente durante a corrida não se entendeu com os pneus. Principalmente quem fez a primeira fila, que foi Paul Menard e Joe Logano, que estava com um carro mais regulado para sprint curto. E o que aconteceu? Não deu tanta bandeira amarela e começaram a cair, né, para as posições lá para trás. E Kyle Busch sempre perto, liderou bastante a corrida, né, e acabou por fim vencendo e levando, né, os dois relógios do vovô, né, aqueles relógios grandes lá com pêndulo, para casa. E o maior destaque da prova para mim, claro, Kyle Busch vencendo, né, pela primeira vez, quando foi para vencer em Martinsville, levou as duas corridas. Mas um cara que correu muito bem, que sempre se mostra muito bem, assim, principalmente nas corridas de mistas, mas terminou em segundo, aí correndo nesse telegrama de pêsames, foi o AJ Allmendinger. Né, terminou em segunda corrida colado no Kyle Busch. Se ele tossisse, ia perder. E classificação da prova, então: Kyle Busch venceu, Allmendinger segundo, Kyle Larson terceiro, Austin Dillon quarto, Brad Keselowski o quinto, Kyle Edwards sexto, Brian Vickers sétimo, Paul Menard oitavo, Jimmy Johnson nono, Jimmy Johnson décimo, Ryan Newman. Eu tava vendo a prova, o Jimmy Johnson foi perdendo o ritmo, meu. Teve uma hora lá que, se eu não me engano, foi o Allmendinger que passou ele, aí virou avenida. Ele tava meio que atacando o Keselowski lá, dando uns toques no Keselowski, tá? E aí, de repente, começou a todo mundo passar o Jimmy Johnson, cara. Ué, então qual foi o destaque que você tirou dessa prova aí, cara? Ó, o destaque meu foi também o Matt Kenseth, que também, até a relargada, faltando 12 pro final, tava na parada, mas foi meio que engolido pela galera. O Austin Dillon parou nessa bandeira amarela, colocou dois pneus por fora, deu a impressão que talvez chegaria no buchinho por ter dois pneus novos, mas não conseguiu. E eu vou discordar de você, cara. Eu adoro Martinsville, cara. Martinsville é um circuito de piloto, é um circuito difícil. É um que o piloto tem que manejar a corrida inteira, tem que ter braço, viu? Tem que ter braço. Não, eu entendo. Não é a questão de não gostar, aquele não gostar do hater. Ai que bosta, ai que isso, ai que aquilo. Não, eu odeio. Você não gosta do tipo de corrida. É, eu preferia que não tivesse. Mas já que tem, eu tô em casa mesmo e a sogra tá ali, eu prefiro ver a corrida, né? E realmente, assim, eu me sinto frustrado, Wellington. Gostaria que o amigo ouvinte entendesse. Quando eu sinto a rotação do motor subir, o cara tem que reduzir novamente. O meu gosto de corrida não dá. Minhas pistas preferidas são as rápidas. Claro, o Fábio Campos vai ter um infarto na hora que eu falar isso, por causa daquela do papo lá de Fontana, da Indy, né, porque ele não consegue entender na cabeça dele que certos carros não precisam ser tão rápidos assim, senão vai matar o cara, né? Mas eu prefiro ver o carro numa velocidade constante maior. Eu adorava Hockenheim, pra mim foi um crime. Cara, eu fico com tanta raiva que às vezes não dá vontade nem assistir a Fórmula 1 em Hockenheim, naquilo que construíram. Interlagos antigo, então, para. Você vê a fita antiga, dá vontade de você morder o ventilador capaz girando de raiva, tá? Então, verdade mesmo, eu gosto de corrida em pistas mais rápidas, né? Então, quando tá em Bristol, quando tá assim, normalmente eu fico achando, procurando algum motivo para ir, sabe, no shopping, alguma coisa, porque a corrida é muito longa, né? E para mim, assim, apesar de ter aquela ação, aquela batida toda, eu não gosto muito de tanta pancada. Eu quero ver mais a disputa em vácuo, sabe? É meu estilo. Não quer dizer que seja uma porcaria e nunca mais vai correr lá. Eu acho o Mônaco na Fórmula 1 muito complicado, né, pro tipo de carro. Eu acho uma dó colocar um carro desse para correr entre muros e não desenvolver a plena velocidade. Porém, tem um lado da habilidade. O Ayrton disse aí tudo, do preparo físico e tudo mais, são outras coisas que vão ser avaliadas. Mas, claro, cada um tem seu estilo de corrida, cada um tem o seu jeito, né, de apreciar mais. Não adianta. De repente ele gosta ali dessa e tem uma lá que eu vou achar maravilhosa, que ele vai falar, puta, que porcaria, né? Mas é cada um, é cada um. Mas é isso que eu quero deixar claro, né? Não que, sabe, se fosse eu para organizar o calendário, eu ia tentar pressionar para colocar outra etapa. Eu acho lindo, cara, em Matizio, aquela câmera que pega na altura do carro, aí o carro tá vindo assim, acelerando, aí você vê a frente do carro, tipo, 2 centímetros, 3 centímetros pra cima, aí ele pisa no freio, o carro abaixa. Você vê ele baixando bem pouquinho assim na freada. Bom, pra assistir a corrida deve ser uma delícia na pista. Nossa! Pretendendo estar de futebol, né? É. Nossa, eu ia ficar doido com uma câmera fotográfica ali fazendo fotos. Vocês sabem que eu adoro, né? Então, pra isso seria fenomenal. Mas eu acho... Eu não sei, eu penso às vezes que a NASCAR, ela cresceu muito para continuar numa pista tão pequena. Eu acho 40 carros ali uma judiação. Se tivesse uns 5 carros ali dando uns derrapes, eu acho que seria mais legal. Mas 40 carros ali, para mim, vira um congestionamento veloz. Bom, e tem aquelas ultrapassagens que é 2 voltas, é por dentro, aí o por fora consegue, aí tem que achar um espacinho para sair e entrar. É uma negociação muito boa. Oi, Gustavo. E o Wellington e o Jarbão, você lembra que fizeram uma comparação na televisão? Não quero ficar citando nomes, porque as pessoas só usam a parte negativa da gente, né? Se acerta 100 vezes, erra uma, é o que os caras usam. Mas teve um comentarista aí que falou que o Alonso não seria páreo para a NASCAR, né? Os pilotos da NASCAR, Kevin Harvick, não seria páreo para o Fernando Alonso. Solta o Fernando Alonso aí em Martinsville. Vocês acham que acontece aí? Ele ia soltar com tanto ele chega pra lá que ele ia tomar. Não, você lembra quando o Rubinho estreou na Stock Car? Sim. Que ele saiu xingando todo mundo, que não tinha. Saiu chorando, quer dizer. Esses caras não têm respeito, ficaram me tocando. Agora ele corre e sai tocando todo mundo. Tudo é uma questão de adaptação, né? Sim, foi campeão da categoria. Isso. Aí ele aprendeu a manha. Mike, o Alonso ia demorar e do jeito que o bicho esquentadinho ia virar uma Dani Capetic da vida. Basta ver o que aconteceu com o Kimi andando na NASCAR. Nossa senhora. Mas o Kimi. Com o Kimi já que, claro, porque ele era acostumado com outra coisa. Mas ele andou bem, vamos dizer assim, e depois saiu da truck e falou que gostou e que voltaria, quem sabe um dia. Né? Não, o Nelson Piquet foi bem, ganhou até na Xfinity e tal, né? Mas dizer que Beltrano não é páreo para fulano e ciclano, para, gente, esquece. Quem é boa língua? Para com isso, categorias diferentes. Ó, aqui, ó, eu vou puxar uma carta mágica aqui, ó, pro cidadão. AJ Allmendinger. É verdade. Por quê? Começou na Champ Car. começou na Champ Car, Danica Patrick, Tony Stewart, tá? E outra, o Adrian Newey, ele tem uma experiência até um pouquinho mais recente, né, com protótipos e tal. Ele corria na mesma equipe do Oswaldo Negri. Uhum. É um cara que em Indianápolis também vai muito bem. Isso. Então, não fala uma coisa dessas que já o seu Jimmy Johnson mesmo também já sentou em protótipo e andou bem. Não, você não pegou ironia? Indianápolis, Homem Dinger, vai muito bem. Principalmente na última volta. Não, esse aí foi o outro cara, foi... J.R. Hildebrand. Exatamente. Isso. Confundi o nome. É, o Hildebrand. Vai, Pietro, vai fazer ironia e troca. Esse deve estar se arrependendo até hoje. Ainda bem que eu lembrei o nome, né? Senão eu ia falar, ó, Daniel, lá. esse acorda de manhã e pensa, quase que eu ganhei de Indianápolis. 300 metros. Esse cara vai almoçar 300 metros. 300 metros. O cara assim, J.R. Hildebrand, piloto. Não acredito que você fez aquilo. Não, cara. Outro que faz isso é o Felipe Massa. Por 300 metros. nossa, que não, bom. Não, mas o Massa ainda dependia dos outros. O Bento só dependia dele, cara. Mas mesmo assim, por 300 metros. Bom, gente, vamos tocar a vida aí, então. E o Buchão, então, por um para-choque? Não. É verdade. Por um para-choque? O Cal Edwards, então, agora acorda com um para-lama. É, bicho, o Wellington por uma barriga, cara. Daniel por uma língua. Vou precisar de dois caixões, cara, um pro corpo, outro pra língua quando morrer. Bom, o campeonato, então, né, da... Pera aí que eu abri aqui página errada de novo. Caiu, cara. A caneta. É, caiu a minha caneta aqui porque eu tô dando risada das palhaçadas que vocês fazem. Né? E aqui acabei perdendo a classificação aqui, mas já estou achando novamente, né? A posição no campeonato, tá, gente? Que é a posição simbólica, mas só para a gente ter uma ideia de como está a regularidade dos pilotos. Kevin Harvick, primeiro, 220, né? Sempre ele. Segundo, Jimmy Johnson, 216, também sempre entre os tops aí. Kyle Busch, terceiro, 215. Kyle Edwards, o quarto, 206. Joe Logano, quinto, 196. Em sexto, Brad Keselowski, com 178 pontos. Você vê um certo equilíbrio aí. O Brad surgindo, voltando para as primeiras posições, né? E o Chase, então, nós temos os pilotos que venceram corridas, né? E os que estão bem classificados aí. Então você já tem aí o buchinho garantido no Chase, né? Foi a novidade do final de semana. Então nós já tivemos aí o nosso grande JJ, né? Com duas vitórias. O Kevin Harvick, que também já está garantido no Chase. Kyle Busch. Aí vem na sequência o Keselowski, o Hamlin, o Kyle Edwards, o Joe Logano, Austin Dillon, Kurt Busch, Dale Jr., Martin Truex Jr., AJ Allmendinger, Jay McMurray, Matt Kenseth, Ryan Blaney e Chase Elliott, né, que são os que estão aí posicionados, né, entre os 16, né, que vão entrar, né, na primeira rodada aí do Chase. Né? Lembrando que depois teremos 12, 8 pilotos, né, serão 3 etapas com esses 16, depois 3 etapas com 12, 3 etapas com 8, né, uma etapa com 4, que é a grande final em Homestead, Miami. Tá bom? Próxima etapa, então, é no dia 8 do... dia 9 do 4, tá? Que vai ser no sábado, né? Sábado à noite, gente. Né? Prova de gala aí. A Duck Commander 500 no Texas Motor Speedway. E também no dia 8, que vai ser sexta-feira, tem a Xfinity, hein? A O'Haley Auto Parts 300, que também vai ser no Texas Xfinity, que não correu esse final de semana. Tudo bem? O'Haley. Tem mais alguém para falar aí da NASCAR ou a gente pode seguir aqui? Segue, baile. Eu tô vendo o jogo do São Paulo na Libertadores aqui, ele tá ganhando de 4-0 do Trijulanos, né? Da Venezuela, puta time, baita país no futebol. É, que vocês empataram lá e acabaram com sua chance de classificação. Sim, e eu tô vendo a camisa do São Paulo, parece uma lista telefônica, meu. Tem até arroz tio João na manga. Sabe, que é isso? Que ai, meu. Ai, um patrocinador master faz uma falta. Melhor do que sempre livre, always. Eu não sei por que vocês fazem essas piadas homofóbicas, cara. Eu não entendo. Não é homofóbica, não. Que isso? Eu não entendo. Você tá achando que você é mais macho que eu? Não, é uma coisinha mais delicada. Não, algum senhor vai debater o assunto. Não é homofóbica, não, pô. Você não pode Delicadeza é o que o senhor fez na academia, que o senhor contou aqui em off, que quebrou os aparelhos hoje lá. É, então. E tava tudo o São Paulino só fazendo balé lá. Fazendo balé. Tua avó que tá fazendo balé. Ah, se liga. Isso é muito macho, rapaz. Deixa vem, a véia em paz, vai. Pode arroz, não, cara. Não vem chamar a gente de pó de arroz, não, entendeu? A gente gasta uma grana com maquiagem cara pra você vir chamar a gente de pó de arroz. Bom. Gente, agora a gente brincou um pouco aí, mas vamos falar de um assunto sério, né? A gente deixou por último aqui, os que resistiram até agora. E se trata de Emerson Fittipaldi. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa no domingo. Por mais que já existissem, né, alguns indícios que as coisas não estavam indo bem, principalmente depois do cancelamento do WEC no Brasil, que não quis mais voltar depois da pausa em 2015, aí surgiram alguns relatos que poderiam ter algumas ações contra o Emerson na justiça, e o Flávio Gomes mesmo falou no Fox Sports, lá no rádio, né? Rádio chama o programa, tá? Não é que seja rádio, é na televisão acaba. E ele, né, falou que realmente tinha ações contra o Emerson, e ele citou, inclusive, que tinha ações de penhora do Penske, que ele venceu em Indianápolis. E então, no Domingo Espetacular, né, da Record no domingo à noite, acabou a reportagem, né, feita pelo repórter Gerson de Abreu ou Gerson de Souza, eu não lembro o nome dele. Gerson de Souza. Ele morou lá em Bauru uma época, né, não sei se ele é nascido lá, né, e cheguei a conhecê-lo, conversar muito com ele, um cara muito bacana. E fez a reportagem ali do Emerson, e foram penhorados, né, veículos do Fittipaldi. Eu tava vendo dois carros que venceram em Indianápolis. Eu tava vendo o primeiro carro brasileiro na Fórmula 1. Eu tava vendo o primeiro carro levar um brasileiro a um pódio na Fórmula 1, cara. Tirei vários. Tirava selfie com um carro, pra você ter uma ideia. Né, o que é a paixão de um fã. E eu trabalhando pra revista alternativa nos eventos aí, no Salão Auto Sport Expo Show, depois no WEC lá em São Paulo também vi alguns deles. E infelizmente eu vi eles sendo levados, né, por guincho, de uma forma que qualquer um que conheça 3/4 de automobilismo sabe que não é assim que se transporta um carro de categorias e pode danificar muita coisa. São peças que normalmente já não existem mais sobressalentes, e os troféus sendo levados, e uma dívida de 27 milhões de reais com credores o Emerson tem, né? E 26 contas bancárias, né, foram bloqueadas pela justiça, não encontraram nem 256 reais e 13 centavos. Olha o número, né, 13 de azar, né, foram encontrados numa conta, numa primeira ação em dezembro, e depois, né, numa outra petição da justiça, num outro bloqueio, encontraram 8.500 reais em outras contas, tá, de uma dívida de 27 milhões. Então é quantidade irrisória, tá. As suas fazendas de laranja, tão famosas, do episódio de 93, que de forma muito antiética, depois da vitória, ele se negou a tomar o leite de Indiana, o que manchou aquele momento, na minha opinião, que é uma tradição, e se respeita a tradição, os caras investem muito dinheiro para colocar aquele leite lá, e ele, sem aviso, sem nada, pega o suco dele e toma ali no pódio. Então aquele suco saiu dessas fazendas, e duas já tinham sido negociadas, a outra já está com a produção penhorada, mas não teve produção também porque foi arrendada, se eu não me engano, para Cana, né? Tem que confirmar aí. E assim, devendo tudo que você possa imaginar, né? E a reportagem chocou muitas pessoas, e confiscaram também os troféus, né, do Emerson, e outros objetos pessoais que eu não sei nem se vai ter valor para vender, né? De repente uma penhora, quadros que são recortes de jornais, eu não sei que valor tem isso. Tá? Irrelevante, perde 27 milhões. Então, foi assim, levaram tudo do escritório que ele mantém na Avenida Rebouças, em São Paulo. E eu acho que, para a memória do automobilismo nacional, não para o Emerson, é um duro golpe, né? Agora, tem que saber qual é a índole do Emerson. Será que o Emerson vai ser igual um Pelé? Dentro da pista, uma coisa, fora dela é o Edson, né? No caso do Pelé, no futebol. E, então, dentro da pista é o Emerson, fora dela é o Fittipaldi, sei lá, como se a gente pode dizer, dentro da pista é o rato, fora dela é o Emerson. Então, eu fico pensando nisso, né, pra gente colocar aqui, cobrar, né, alguma explicação possível, né, e foi divulgado agora também que ele comprou uma casa de 4,5 milhões, né, gente, de dólares em 2015 nos Estados Unidos. Então ele deve ter muito dinheiro por lá, obviamente. Tá? Então está administrando a carreira do filho, do neto. Então eu só lamento por isso ter acontecido, mas a minha lamentação não vai pelo homem Emerson Fittipaldi. O ídolo a gente sempre vai ter, é claro, mas o meu lamento é pela memória do automobilismo. A gente já tem tanta pouca memória no Brasil e a gente vê aqueles carros, sabe-se Deus quem vai dar conta disso. Só um minutinho, Jorbão, já te passo aí. Como que vai ficar isso? Quem que vai olhar? Curiosos vão querer ficar entrando dentro do cockpit. São carros caríssimos. Eu tô preocupado. Bom, é isso aí, né, Jorbão? O que a gente pode fazer, né, cara? A gente tem que torcer porque a justiça seja feita e pelo menos a parte da memória automobilística de alguma forma seja preservada. Mas é uma esperança muito vaga que eu tenho. Posso confirmar que, cara, eu não espero muita coisa, não. Mas, Wellington Leal, diga aí, né, cara, o que você viu toda essa história? Como você sentiu esse momento aí desse ídolo, né, que tá passando por esse momento? Sabe-se lá ainda, é muito cedo para se fazer julgamentos, tá? Mas, por bem ou por mal, precisa aí se recuperar. Então, desde o EC já era notório, já que já tinha processos na esfera civil, né, sobre eventuais despesas, né, falências, boletos não pagos, duplicados não pagos, serviços não pagos. E era notório isso, né, mas ninguém acreditava que poderia chegar ao ponto de perder todas as propriedades, né, de nome dele. A gente imaginava que ele estava equacionando, ele estava resolvendo e teria a condição de sair disso daí, né. E a gente vê com o baque de ver os carros dele sendo subtraídos, né, sendo pegos pela justiça. Agora, imagino que ele vai ter um jeito, ele tem o nome dele, ele tem patrocínios, ele vai fazer os eventos, ele tem um nome, e conforme fazer for... Fazer eventos? É. Você acha que quem vai confiar nesse cara mais? Não, eu tô dizendo assim, como garoto propaganda, sim. Como uma... usando o nome dele, entendeu? Isso aí ele sempre tá angariando fundos, tal. Não, eu acredito que ele administre o nome dele, consiga parceiros, tal, e conforme vai andando, vai indo, ele vai resolvendo esse tipo de problema. Eu acredito que você sempre acredita que você pode resolver, e às vezes vai dando, virando uma bola de neve, tal. E eu imagino que ele sabe muito bem o que aconteceu. Isso que eu quero dizer. A gente fica imaginando se foi o EC, se foi a laranja. A gente só fica especulando. Mas ele sabe muito bem o que aconteceu. Bom, quanto ao apartamento lá de Miami, eu já imaginava, eu acredito, Dani, que ele seja só o garoto propaganda. Ele mesmo saiu uma nota hoje quando saiu essa notícia do Grande Prêmio. Ele mesmo disse que ele era garoto propaganda do empreendimento, e você sabe, né? No testemunhal você fala que você comprou, que você confia, e você chama mais atenção pro empreendimento. E foi isso que ele disse que ele fez. A fonte do Grande Prêmio era o dono do condomínio, né? Não é uma fonte muito isenta. É aquele chamado jornalismo declaratório, né? Em vez de eles procurarem um papel, um documento, eles foram para alguém o que falaram, entendeu? Tem isso também, né? Agora... Eu duro que agora muitas mídias vão ficar no pé dele, né, cara? De uma forma que a gente vai ter que saber filtrar algumas notícias, né? E tentar buscar as explicações. Que existe a dívida, ela existe, ela é enorme. Que deve ter existido uma fé das empresas, deve ter existido, tá? Mas ele também deve ter levado alguns balões nessa etapa aí, né? Você sabe que não tem só um culpado, só um inocente nessas histórias. Agora, uma coisa que eu acho que também a gente tem que pontuar também, cara, é que ele teve coragem de trazer o EC pro Brasil, que era uma puta categoria. Não, isso daí é inegável. E infelizmente o público brasileiro não teve todo o carinho, não teve comparecimento. Não, foi crescendo, mas não foi aquele estouro de evento como poderia ser. Se enchesse metade do que enchesse a Fórmula 1 ali, se o ar tivesse todo cheio ali, entendeu? Enchesse como uma Stock Car, realmente estaria pago, entendeu? ele quis investir no automobilismo brasileiro, isso que eu tô dizendo, entendeu? E o público não chegou a abraçar. Eu não tô falando que é culpa do público, mas eu tô dizendo que ele se doou pelo automobilismo brasileiro. Agora, entendeu? A pessoa sai e vai assistir uma corrida de Stock Car em São Paulo, lota lá em Interlagos, e não vai ver um WEC, cara. Então, o Dani, te falar, cara. Eu tô no ramo farmacêutico e tal, e eu falo com o vendedor, eu falo com o representante e tal, e tem ali indústria farmacêutica que já tá há mais de 10 anos a estoque, que faz chamada dos funcionários para encher a arquibancada. Entendeu? Eles dão lanche, dão ônibus, mas a pessoa tem que ir. Ou com mortadela. Tem muita gente ali que cai de paraquedas. Tem gente ali que não entende nada de automobilismo. Se você for fazer uma pesquisa ali, quem tá pra ver a corrida e conhece o que é carro, conhece o que é um V8, conhece o nome dos pilotos, conhece de carro, ali é 10%, entendeu? É por isso que os programas oficiais vêm sempre contando. Ah, Stock Car é uma categoria que usam, que o pessoal não sabe. Não, teve o chefe da Stock Car que deu entrevista pro Café com Velocidade, que eles fizeram pesquisa que o que importa para os caras é ultrapassagem e acidente. Não importa como ultrapassagem. Se o cara tá com um turbão lá e ultrapassou só pelo botão, a pessoa não quer saber. A pessoa quer ter emoção. Entendeu? O fã purista, o fã que gosta, de acompanha, que quer saber dos miúces técnicos e tal, que sabe que aquilo ali é uma bolha, não é um Chevrolet. Sabe que aquele motor é um V8 americano. Sabe que a empresa do Giafone que faz o chassi tubular. E que ali não é Chevrolet e Peugeot. Entendeu? E esse tipo de público eles não interessam, entendeu? E é esse tipo de público que ia lá e babava no WEC. Que sabe o valor da categoria. Sim, como nós, né? Que fomos em todas as edições, curtimos, trabalhamos no evento... É lamentável, cara. Eu tenho o e-mail aqui, o bicampeão Emerson Fittipaldi o convida, né? Pô, que bacana que era. É, o evento ficou na nossa memória e agora eu pergunto, Gustavo, será que nós nunca mais teremos o WEC no Brasil como consequência de tudo isso, cara? Bom, para isso acontecer de novo, com certeza vai ter que ter alguém com um braço forte, muito forte, forte de passagem, para... E apostado, né? Isso. Que é pra muito conseguir difícil. Trazer... Tipo um Diniz da vida aí. Um apaixonado e uma um potencial pra isso. Com muita ou grana. Uma montadora, exatamente. E pra conseguir trazer, né, e organizar isso de outra maneira, enfim. E com certeza é muito lamentável essa imagem de ver os caras tirando os carros, né, daquele jeito. Enfim, deu pra ver que o pessoal era... desqualificado, né, que não da forma como foi feito o transporte, até porque é um carro de competição, ele não precisa proteger volante, etc, até porque quem faz isso é concessionário na hora que vai dar manutenção. Então são relíquias realmente do esporte que dificilmente acontece delas serem repatriadas, né, pro país de origem do piloto, no caso. E a gente tinha isso aqui, né? Bem ou mal a gente tinha. E tanto que tem carros dos nossos campeões aí que a gente não tem aqui, né? Que são raríssimos de se ver, né? Então a gente tinha isso aqui. Eu tive a oportunidade de ver o carro da Gales, né? Que ele foi campeão, o 20, né? Aquele. Que era... Não, da Patrick, é isso. Oi? Da Patrick, é. Isso, da Patrick. Eu vi andando em 2006 em Interlagos. O primeiro carro Fittipaldi, aquele prateado, eu vi andando também. É um soco no estômago, né, ver isso aí tudo acontecendo, né? E independente das questões aí que envolveram o WEC, o problema aí com as dívidas, né, os fornecedores, etc. A gente nunca imagina que... Eu nunca imaginava que isso ia acontecer, né, com o caso com Emerson, né? E é bem... pegou com a gente com a calça na mão mesmo, né? Difícil mesmo essa situação. Então, a respeito, né, desse acontecimento aí com o Emerson, eu assisti a reportagem e eu já me deparei assim, ó, que doeu muito, cara, ver que ver aqueles carros sendo tirados, assim, simplesmente entra uma pessoa e pega aquilo que é seu e leva embora, simplesmente assim. Agora, um ponto que chamou muito a minha atenção foi quando estavam rebocando o carro da... aquele Penske, né? Que era o da Patrick Racing, que ele ganhou em 89. Certo? Eu tenho quase certeza que quando eles engataram aquelas cordas e puxaram o carro pelo braço de suspensão ali da frente, eu senti que arriou, cara. Rebentou outra suspensão da frente ali que, olha, eu acho que não tem mais conserto. Entendeu? Custava. Pô, pega uma pessoa, senta no carro, vai alguém do lado com a mão no volante e bota uma corda no Santo Antônio pra rebocar o carro pra cima do guincho. Aí os caras me pegam aquela fita que parecia um durex e passaram nos volantes dos carros. Custava botar assim um par de luva. Certo? Então, eu senti. É assim, ó. Cara, eu senti como se eu estivesse vendo cenas de violência, certo? Contra os carros. É, ver o Copper Sucre, o SB04 sem o bico, desmontando o carro. Cara, que coisa horrível, que sensação ruim, sabe? Estavam desmontando, e só Deus sabe que fim que vão dar naquilo ali, num pilar histórico, né, do nosso automobilismo. Nesse país que a cada dia que passa, a cada ano que passa, vão ficando cada vez mais desmemoriados, a ponto de vender autódromo, a ponto de demolir autódromo, né? As caras vão lá, confiscam, desmontam carros vencedores, né? Carros históricos, que só Deus sabe que fim vai levar isso. Então não é um desrespeito. Não, tudo bem, o Emerson tem os problemas dele. E ele vai ter que resolver pelos meios legais. Mas historicamente falando, isso é muito ruim. Bom, é isso aí então. Nosso muito obrigado aí para você que nos acompanhou, né? Mais uma vez, né, deixando nossos contatos na internet. Então o site é o formulafull.wordpress.com, né? Temos também o e-mail formulafull1@gmail.com, né, para você mandar sua mensagem. Temos o grupo e a página no Facebook, é só digitar Fórmula Full e lá, né, na lupa, né, que você vai achar os dois. Temos também o Twitter, o @DanielGimenez79, que já está, né, havia ser trocado por um oficial, tá bom? O Instagram é @FórmulaFull e temos também o grupo no WhatsApp. Então envia uma mensagem para mim, pro Gerbão, pro Gustavo ou pro Wellington, né, no Facebook. Nosso perfil fica lá na postagem do programa para nós adicionarmos você ao grupo. Tá bom? Então é isso, gente. Wellington, sua despedida. Obrigado, pessoal. É isso aí. Estamos aí. Foi um programa meio longo, mas foi bastante categoria. Obrigado pela atenção. Até semana que vem. Gustavo? É isso aí, pessoal. Valeu. Bora pro próximo programa aí. Mais corrida aí pra gente ver esse fim de semana. E é isso aí. Então, quero agradecer, né, ao Dani, quero agradecer ao Wellington também, agradecer ao Gustavo por mais essa participação, né? E tamo junto, né, muita gasolina na veia e até a próxima. Um abraço, cuide-se bem e tchau! Yeah. sold ahead of FIFA, got a chucho. Hulk Hong Kong, Kadanta, Asia, Kona, Nature, Papa Lula, Nichao, Fon, Patika, Isong. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now, sabe que isso me lembra o Elton Leal, né, cara? É, porque ele não pegava ninguém, né, porque ele é adolescente. Diz que quando ele chegou à idade adulta, beijou a primeira, ele já saiu correndo pra beijar uma segunda, cara. Opa! Olha, esse momento, o silêncio, aquele momento, né, é vergonha alheia, né? A piada foi péssima. Né? O Elton Leal nem se manifestou de tão ruim que foi. Né? O Jarbão parou e falou que merda que ele falou. Jarbão, segue o barco. Então, né,